Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Astragol. Vai que você pode, beba com moderação. Amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Também no oferecimento de McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite, tá no ar Estádio 97, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Salve, salve. Boa tarde, boa tarde. Tamo aí, né? Fazer o quê, né, Manu? Tamo aí, né, Domênico? Vamos lá. Daquele jeito, né? Véspera de feriar. É, véspera. Como é que tá São Paulo aí? Tá chovendo, a galera tá... Sol. Não, sol. Tá um dia sol. Lindo, infelizmente. Sol sem chuva de balas. E parada. Tá chovendo bala aí, mano? Não, por enquanto não. Hoje tá um dia mais tranquilo. Mais tranquilo. Só morreu gente ontem. Por enquanto ainda não morreu ninguém. Olha que hoje. Bom, hoje não morreu ninguém, hein? Mais tranquilo. Morrer deve ter morrido, né, mano? Não, assim, é. Viva o Rio de Janeiro. Ô Maurício. Não morreu ninguém, morreu com cacete. Um questionamento. Inclusive, uma história triste aqui, viu, RG? Não sei se o pessoal tá divulgando aí. Não. Mas o menininho tava brincando dentro de casa, cara. Sim, entrou uma bala pelo telhado, pegou na cabeça do menino, cara. Tá brincando. Né? Mais uma, né, verdade. Maurício? Menina desde casa, Domingo. Mas você já é sacanagem. Aliás, tem sido uma rotina. Criança tomar bala aí no quintal, dentro de casa, bala na perdida, escola, né? Quer dizer. Ó, mas olha o que tá acontecendo. Anos atrás, quando aconteceu um negócio desses, era manchete. Hoje virou normal, né? Hoje, as tragédias, os veículos não dão mais conta de manchetar porcaria. Tanta tragédia. De maneira que isso aí tá caindo no lugar comum. É, o habitante, seja do Rio, principalmente do Rio, não que São Paulo não tenha violência, mas principalmente do Rio, ele vai se acostumando com isso dia a dia. E vai fazendo parte do dia dele, do dia a dia, a perda das pessoas por bala perdida, por assalto. Exato. Então é como banalizou. Você... O que faz uma pessoa que vive num país em guerra? O que ela faz? Ela não tem como sair da... Ela tenta fugir do país, mas como ela não tem, por exemplo, o carioca, vai fugir pra onde? Você não tem pra onde fugir. Você tá com a vida feita ali, né? Então você vai convivendo e driblando as balas perdidas. Você vai tentando driblar a violência. Então você tem que se acostumar com a violência, porque ninguém vai acabar com a violência por você. Não vai. Ninguém vai acabar com a violência por você. Isso não vai. Você tem um ministro da Justiça, que declarou que sabe que a violência tem conivência do comando dos quartéis da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Aí complicou, né? Ele nada mais fez que... Peraí, o que você vai fazer? Então, quando você tem o cara que é o ministro da Justiça... Eu sei que é um programa de futebol, mas é que é uma coisa... Não, mas tem que falar, né? Descabida, né? Tem que falar. Já que o Mano falou aí da bala que furou o telhado e o menino, então, assim, aí eu não vou ficar quieto. Aí você tem um ministro que sabe qual é o problema. Porra, o cara sabe qual é o problema. Aí não tem então, como. Então por que, né? Que não resolve o problema? Custe o que custar. Ministro que com essa declaração ele ratifica todo o problema que foi passado no filme lá, que todos se lembram, fez um baita sucesso. Com o Wagner Moura, né? Em que ele faz essa denúncia e ele compromete então, todo mundo. Então, você tem um ministro, olha... Não é o Tropa de Elite 2... Não é o ministro da Agricultura. Ele retrata bem o que é. Olha, que tá, gente, não foi o ministro hoje, da velho. Pesca, não foi o ministro da Agricultura, não foi o ministro das Comunicações, foi o ministro da Justiça. O cara, ele dá uma declaração dessas... Aí não dá, né? E ele não tirou essa declaração do bolso, hein, gente? Ele declara fundamentado... No serviço de inteligência, hein? Quer dizer, não é... Você quer mais? Ainda conexão disse que isso é uma coisa militar. Que, se for para resolver, só a partir de 2019, com o novo governador, novo presidente, como assim? E ele foi categórico, falando brincadeira, sobre conexões da Polícia Militar com crime organizado. E envia o político no meio. Não é só... Então... Ali não tá na hora do exército tomar conta. Então não tem o que você fazer. Ou não. O cara que mora no morro... Difícil, hein? Ou ele... Ele não tem pra onde ir. Porque ele já foi pra lá porque era a última circunstância. Ninguém mora no morro porque é legal. Né? E quem tá ali, gostou dali, nasceu no morro e se acostumou e hoje gosta do morro, porque nasceu e criou-se naquela cultura e se adaptou a essa cultura. Agora, aquele que primeiro que foi pra lá não foi porque achava legal. Não foi porque achava legal. Ninguém, infelizmente, ninguém, né, vai morar no morro porque é legal. Não é, né? Só turista idiota que gosta de visitar morro porque diz que visitar morro é legal. É. Brincadeira. É brincadeira. E o pior, a agência de turismo que explora isso. É. E não deve ser barato, hein? Não, ele é. Claro. O que aconteceu com a espanhola aí? Claro que não, né? Olha, tem cada coisa. É realmente o Brasil. É como a RG fala sempre, né? O Brasil é o Brasil do Z, de zona, né? É, mas você vai zona isso aqui. E você vai se adaptando. Não esquece, se amanhã tiver aqui uma área de violência maior por onde você fala, esquece. Você vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Você tem que driblar os problemas, porque o governo não vai te dar a solução desse problema. Ô, Domênico, agora é engraçado porque. Viu, Dodô? Antigamente tinha uma briga na rua. Você corria e ia tentar lá ajudar, separar. Hoje, né, não. Hoje você saca o telefone, né? Hoje filma. Aí, e você fica filmando até o cara matar o outro, né? Aí você posta. Na rede social. É porque se você for separar, se você não corre de morrer. O problema é, também tem isso aí, né? É um também negócio tem. Louco. Você vai separar, você toma um tiro. O cara arranca mais e dá um tiro em você. Mudança de comportamento. Não tem, né, como, total, velho. Não, infelizmente, só não tem como. Eu acho que ainda o exército podia tomar conta daquilo tudo, viu? Pra tomar conta mesmo. Ah, mas, tipo assim, Domênico, mas isso você não manda mais. Quem manda aqui é o exército. Agora quem tomar manda cuidado, agora é o exército. Domênico, precisa tomar cuidado com esse negócio do exército. Porque é o exército. Não faz muito tempo. Pô, tinha o prender o soldado do exército que pegava a arma de dentro do exército. Tudo bem. Não, mas peraí. Aí abasteceu. Mas aí, mas não pode generalizar. Mas então. Se o próprio ministro falou que a polícia tá envolvida, aí ferrou. Então, Domênico, mas aí... tem que fazer mais. Mas é que o ser humano é corrupto. Então você tem que tirar o corrupto. O corrupto, ele tá em todos os segmentos da sociedade. Você tem que sentir extirpar o corrupto de uma como? Maneira... Não tem como. Bom, aí já é outro assunto, educação. Depois eu te falo fora do ar. Educação. Mas vamos começar o Estádio 97? Aí vamos? Sim, né? Vamos lá com as manchetes do Estádio 97 no oferecimento de amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Tem Dorato, seu parceiro do futebol. Exegue, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Hoje o seu Bento tá vazando, não veio. Seu Bento tá no trono, tá vivendo um dia de rei. E hoje temos aquele que vaza ao contrário. Ao contrário. Que é isso? Agora vem o rei. Nossa. Que é isso, hein, Martinho? Até vinheta, hein? Olha aí, véspera de feriado, hein? Véspera de finados, hein? Você reclama tanto de musiquinha. Que é isso, hein, mano? Ninguém tem, você tem. Faz tempo. Mas nem nós não temos. Então você é embaçado. Aí, véspera de finados, Motinha. Vamos lá. RG. O seu time tá morto, né, o meu não, hein? Nossa senhora. Mas quem falou isso? Eu entendo as suas relações. As suas ilações. É brincadeira isso. Você pensa que eu não entendo as suas... Você pensa que você tá... Morto tava você quando pagou a aposta. Você pensa que você... Pera aí, Mota, eu tô falando com você. Sabe, Domingo, lá no Rio, o mano vê de perto as balas perdidas. Aqui nós temos as palavras perdidas de RG Mendes. RG distribui palavras você, pra atingir a todos. Você pensa que você tá falando com algum burro aqui na bancada? Não, nossa, tem burro senhora, na nossa bancada, não. Ah, pera aí! Opa! Opa, mais uma palavra perdida aí, ó. Que isso, RG? Não temos burro? Fala, não, tem morto. Né? Que é isso, fala, Mota? Olha, o presidente Modesto, viu, RG? Modesto. Falou o seguinte, que não vai buscar aventuras para o técnico. Eu acho ótimo. Quer dizer o quê? Que vai ser medalhão? Eu acho ótimo ele não ir buscar aventuras. Será que vai ser medalhão? Vai buscar aventuras. Mota, nem ele sabe se ele vai continuar. Mas ele está falando isso a respeito de jogador ou de repente um amante? Técnico. Então não adianta. Técnico. Um amante, será que não... Tem outro contexto, dependendo. Não, o besta, ele tá falando do técnico. Ah, entendi. Ele não vai querer Jair Ventura, esses caras. Pelo que. Entendi. E vai quem que vai vir? Vai ficar olhando. Pelo que ele mostrou, ele quer medalhão. Ele vai buscar o Oswaldo de Oliveira depois. Luxemburgo, essas coisas. Peraí, você fez uma observação agora, RG? De quem não gosta da administração do Modesto. Porque um cara que chega e fala assim, vai trazer o Oswaldo e depois vai trazer o Luxemburgo, é porque realmente você tem sérias críticas em relação ao presidente. Não, vou voltar ao comentário que eu fiz anteriormente. Parabenizei, elogiei pra caramba quando o Modesto chegou no Santos, assumiu a direção do Santos e fez todas as correções necessárias. Com relação a contratos da garotada, com com relação a saldar dívidas do Santos, tudo isso foi legal. Essa luta, eu critico o Modesto Roma atual. Aí o cara, ele quer se perpetuar, ele quer continuar. Ele parece que não se satisfaz em fazer uma primeira boa administração, e aí ele acha que porque fez uma boa primeira administração, ele tem que ficar lá, vide eterno. Não, não é assim, não pode ser assim. E isso está comprovado. Ele tem se perdido, tem cometido gafes gastronômicas aí, alimentando todo mundo se diverte, e não é por aí, não é por aí. Então a pessoa tem que se conscientizar do seguinte: fiz uma boa administração, vou sair legal, e aí tem uma, tem uma outra oportunidade lá na frente de voltar. Se a administração que foi substituída, mesmo porque se o cara faz uma boa administração, ele pode indicar, ele acaba avalizando, né, o próximo o presidente como, com grandes chances, uma grande oportunidade de assumir o comando. Então, por que não? Mas, enfim... Tem pisado na bola, hein? Esses últimos dias aí, esses só últimos besteira, meses, né? Só bobagem. Então espero que ele realmente, que uma hora declara que não vai se aventurar, não vai gastar o dinheiro que está entrando. E outra hora dá um tipo de declaração dessa, você fica pouco o pé atrás com relação à administração então, do presidente. Aí, hoje o Elano também deu entrevista, né, RG? Primeira coletiva dele como interino. Ele falou que quer recuperar o DNA ofensivo do Santos, sim, né? Essa e é... pra isso já subiu dois moleques da base, né? O Rodrigo com Y. Esse Rodrigo é... atacante. Esse Rodrigo é muito comentado na Vila Belmiro. Esperanças que seja aí ele é bem goleador. Uma nova joia aí lá das categorias de base. Qualquer um que vem da base, você fala que é muito comentado. Vai, também não revela mais ninguém faz tempo, hein? Ei, Neymar, que deitado. Não tá revelando mais ninguém faz tempo, hein? Nossa. Caramba, até desconcertou, RG. Não estou desconcertado. Aí os caras põem um Y no nome para se destacar. Nossa, velho. Eu não estou desconcertado. Eu sei que ele está. Eu sei que ele tem. A tentativa dele é me tirar do sério, é querer me desestabilizar. Mas não. Então, vai trocar a calcinha que tá suja. Agora pegou pesado, hein? Zoando Nossa senhora, Que batalha. Escambau. Zoando mano. E o outro, peraí, mano, só pra complementar, o outro que subiu foi o Yuri. Olha só o nome. Yuri Gagá. Alberto. Yuri Alberto. Isso não é nome de jogador. É nome de jogador. Estava na seleção. Estava na seleção sub-17. Sub-17. Centroavante com mais de 97 gols na base. Isso aí. Mas não vale os de videogame, não vale. Gol do videogame não vale. Mas o Yuri Alberto. O legal do Elano, e eu espero que ele coloque isso em prática. Dá pra desligar essa porra desse telefone aí? Nossa, que deitada. Né, quando você tá fazendo o estádio, os negócios têm que ficar à parte. Não é negócio. Nossa, a região hoje deitando, hein? Por que tá nervoso aí? Você é um cínico, senhor. A região hoje tá deitando, meu. Porra, só deita. Então espero que o Elano coloque em prática todo o discurso dele na primeira coletiva com relação às duas observações. A primeira é a velocidade que o time perdeu, né? Totalmente. Quer dizer, o Levi, acho que obedecia negócio de radar, de controle de velocidade. Então, E o segundo é isso, o resgate da molecada, botar esses caras pra jogarem, pô. E o primeiro reforço chegou, né, RG? Já tá acertado, que não chegou. E aí? Não, lateral esquerdo, o Romário, do Ceará. Esse já tava falando. Agora tá confirmado. O Alê falou que é bom, hein? É bom, sim, Eu não... O Alê falou? Eu não... Falou que é bom jogador. Eu não conheço. Agora... Esses que chegam sem muito... Alarde. Muita badalação, às vezes dá certo. Agora tem o Yaya, né? É o nome do rei. Vai falar assim, pô, como que ninguém foi ver o lateral? Deixaram o Santos enxergar o lateral do Ceará, né? Yaya que vem do Burkina Faso. Mas ele vem pro time B, né? Mas é do time B que eles sacam pra jogar no time A. Burkina Faso. Como alguém mora em Burkina Faso, velho? Que número 2? É na África. Não faço. Ali perto da Nigéria, cara. Não faço a mínima ideia de quem é esse... Esse único Yaya que eu conheço, mano, aquele da música lá. Yaya Touré. Yaya... Você não sabe, entendeu? O resto. A bandeira de Burkina Faso, RG número 2, parece aquela ampulheta de churrascaria, sabe? Quer carne ou não quer carne? É verde. Sim ou não, né, mano? Sim ou não. Verde pra cima, vermelha pra baixo. Carne. Mais rápido o cara deve ser, né, carne. E não querendo sacanear, Marcão, já sacaneando, eu acho que precisa tomar muito cuidado com relação a esses caras aí, idade, né, velho? Ah, mas, RG, aí eu falo, o Yaya tem 20 anos, mas 20 anos do quê? Posso dar mais uma informação aí referente ao Santos, RG número 2? Pode, deve, mano. Óbvio. É, o impasse com relação ao Zeca. Ontem, RG, venceu o terceiro mês aí das luvas que o Santos aí não depositou pro Zeca, e hoje luvas são teoricamente encaradas pelos juízes aí como parte integrante do salário. Alguns consideram sim, outros não, mas claro que é, né? Mas hoje, RG, a maior parte dos juízes, inclusive aí por históricos recentes aí de julgamentos aí que aconteceram, entendem que hoje luvas também é uma composição salarial e o clube tem se ferrado por isso. Mas né, pasmem, RG número 2, não é isso que o Zeca alega dentro do questionamento dele lá para quebrar o contrato com o Santos. Uma das alegações do Zeca para que ele possa realmente aí não vestir mais a camisa do Santos seriam ameaças de morte. Nossa. Ameaças de morte. Sim. Porque alguém de dentro, talvez do Santos, RG, passou o telefone do Zeca para membros de torcidas. Então, o telefone do Zeca hoje está rodando aí em inúmeros grupos de WhatsApp de torcedores do Santos aí que estão insatisfeitos com ele. E isso sim, ele printou e colocou aí arquivado dentro do processo, tanto as ameaças escritas quanto áudios também aí que enviaram para ele. E ele diz que ele não tem segurança para voltar à cidade de Santos e que isso faria talvez ali com que ele tivesse que rescindir o seu contrato. É esse o principal motivo e alegação pelo qual o Zeca tá pedindo a quebra forte, contratual. É, mas isso é muito fácil de forjar. Eu tenho meia dúzia de amigos, pelo menos, que fariam isso por mim, velho. Falou, Mota, manda um áudio lá me ameaçando de morte. Pra rescindir com a emissora. É, pronto. É, mas tivemos exemplos... Não, mas você tá equivocado. Tivemos exemplos, inclusive, gravados pela televisão, que não foi nem um pouco forjado, que os torcedores foram no aeroporto ali pra pegar o cara. Inclusive, tem algumas imagens ali, inclusive, alguns membros da comissão ali do Santos dizem que ele foi, sim, agredido. É, eu não vi nenhuma imagem em si mostrando o ato da agressão, mas mostram sim torcedores o cercando e um segurança só tentando dar escolta pro Zeca saindo do aeroporto e alguns caras ali cercando o cara. E quem me diz que ele não foi agredido ali? Testemunhas existem, inclusive aí estão citadas também dentro do processo para falar que de fato houve uma agressão ali e que inclusive ele estaria sendo ameaçado ali dentro da própria cidade de Santos. É um negócio que ainda vai rolar, né, RG? Mas ele não tá a pé em termos de argumento, não. A gente ele tá calçado. A gente precisa tomar muito cuidado, principalmente se você não tem a imagem da agressão. Agora, precisa tomar muito cuidado para não negar isso, né? E para afirmar isso, a gente sabe como funciona essa coisa, essa relação de torcida, de alguns torcedores, né? Vamos colocar para não generalizar. A gente já teve muitos exemplos aqui em São Paulo de jogadores que apanharam em porta de banco, jogadores que apanharam dentro de bar, jogadores que apanharam dentro de clube. Quer dizer, a gente sabe realmente como funciona. É um direito dele? Sim, se ele se sente ameaçado. Se realmente foi ameaçado, claro que é um direito dele, né? Ninguém trabalha tranquilo. Então eu acho que tem que ter todos os cuidados e ele não pode, ele tem que tentar resolver da melhor forma possível para isso não ficar desgastante, para ele não ficar preso com um vínculo e sem poder usar do direito desse vínculo. Porque não, e aí é ruim para ele e para o Santos. Quer dizer, ele não joga, o Santos não tem o jogador, e aí como é que resolve isso? Então, tem que sentar, tem que conversar e tem que resolver isso, cara. Ó, vocês estão aqui, ó, falando a meia hora do Santos e não falaram a informação mais importante do Santos hoje. Ai, ai, ai. Aqui, ó, de acordo, ó, vou dar até a fonte aqui, ó, site da Ecovias, cara. Tá demorando 40 minutos pra descer pra Santos pelo Imigrantes. Aí não. 48 minutos pela Anchieta, ó, as pistas. Duas pistas da Anchieta Sul estão descendo, duas pistas da Anchieta Norte. Isso, RG. Três pistas da Imigrantes Sul estão descendo. Nossa, e três senhora. Pistas da Imigrantes Norte estão subindo. Terminou? Ah, não. Então eu vou fazer uma pergunta simples pro senhor. Quando eu desrespeitar o seu time, o senhor vai ficar com esse comportamento? Nossa senhora! Foi uma informação. Nossa, que deitada. Hoje é feriado, RG. Véspera de feriado. Nós temos quase, um dever de comunicar, informar as pessoas que estão indo para Mongaguá, para Piruíbe, para toda a Baixada Santista. E eu pesquisei. Então ele espera, quando se tratar de São Paulo, ele dá essa informação. O RG hoje está amargurado, está amargurado, amargurado. O RG está mal. É, palavras perdidas. Dá um abraço, RG. RG das palavras perdidas. É isso aí, todo mundo. Hoje vai ser um abraço coletivo no velho. Abraço coletivo no RG. Pois, hein? Estádio 97 também. Também tem oferecimento de ESEG, a faculdade do Etapa, formando melhor em você. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Continuando com as manchetes do Estádio 97, seu Cláudio. Quem que é isso? Você tá fazendo? Tá batendo que é isso aí? Asa? Que é? Batendo asa? Ué. Green for me, Corinthians! Batendo asa, quem pode ser? Batendo asa. O Adriano tá fazendo uma homenagem pra tia dele. Ah, juiz! E daí? A tia dele é liberal, e daí? Vai falar que a tia dele pegou fogo. A tia dele gosta de sair com os outros, e daí? Ele deve estar fazendo uma homenagem pra tia. Eu não ia falar nada, mas a tia do Mota é uma cadela. A tia do Mota é cadela. Nossa. Não fala assim da tia dele. Liberal é legal. É da zona do não pode falar isso. É, conheceu lá onde ela tá, a zona do Meretriz. Nossa, olha. Que família promíscua, meu Deus. Mas vamos lá, Coringão. Xiii, hein, mano? Tio o quê? Afastaram o Jades. Caramba. Afastaram nada. Olha pra lá como você é trouxa. O que é afastar pra você? Treinou afastar no reserva, não era titular? Mas peraí. Afastar. Isso não é afastar. Afastar quando você pega e fala, você tá fora, igual fizeram com o Felipe Melo. Nossa, precisa dar uma aula de português e significados pra você agora. Ai, caso falou do Mota, a CBN não. Agora. Mas convenhamos, meu Deus, né, não, CBN o não, isso aí é o básico, é saber o significado das palavras. Entre os reservas, pronto, tá bom. Não, mas a questão não é CBN, coisa, Mota. Né? Afastado é quando você impede o jogador de ser relacionado lá junto com o restante do grupo. Mano, isso é afastar o jogador. Cheio de razão, hein? O Mota quis plantar. Não, mas é verdade. O Mota quis plantar a crise no Corinthians. Não é plantar. Até pra zoar, o cara precisa saber pelo menos o significado da palavra. Nossa, não é questão de ser CBN. Isso, mano. Não, mas é verdade. Domênico Gato, quer zoar, falar, o Jadson, ó, não sei se o ambiente tá bom. O Jadson foi colocado no banco, é uma coisa. Agora falar, o jogador foi afastado é outra. Claro. Gente, a questão de brigar com o significado das palavras, velho. Então mas, tá bom, enfim, vamos lá. Faça você ensinar química pra uma mosca. Nossa, chegou, isso, olha. Domênico, pois não. Você viu, assim, falta de entendimento ou maldade do Mota? Porque é um dos dois, né? Eu não percebi isso, viu? Mota não é maldoso, né? Então é falta de entendimento mesmo. Não, foi uma brincadeira, a gente não pode brincar mais. Nossa, fala sério. Vai virar CBN agora. Fábio Vieira. CBN agora, então vou fazer notícia. Eu particularmente acho que foi falta de entendimento. Falta de entendimento, entendimento 2-0. Diga, narigudo. Ah, é mais fácil você pegar uma aranha e ensinar química do que o Mota entender, né? Pega uma barata em cima francês, a barata vai entender. Coitado do Mota. Ô, Benjamin, escolhe outro bicho. Tem o QI de uma colmeia. Aranha, não, aranha. Tem o QI de uma colmeia. Ai, falou, nossa. Legal. RG, entendimento ou maldade? Entendimento. O Mota não tem maldade. Não tem maldade. Não tem maldade. Acho que não tem maldade. Mota tem também, viu, Sombra? Que isso? RG, maldade ele tem pra caramba também. É que ele é 70% burro, 30% mal. Mota não faz mal. Mota não faz mal a uma mosca. A uma mosca. Não faz. Não. Não. Claro que não. Não faz. É uma barata. Complemente, então, Motinha, diga o que você quer falar, então. Então, Jadson terminou? E Maicon, né, treinaram entre os reservas. Já disse, já viu? Não foram afastados, não, então. Não pode falar. Ah, tá. Treinaram entre os reservas. Camacho não, pode, não. E o Clayson aconteceu isso, né? Foram substitutos. Nossa. Por quê? Camacho e Clayson. Substituídos. O Jadson e o Maicon, eles foram substituídos aí pelo Maicon e pelo Clayson. Vamos lá. Ah, mas o problema é que ele tá lendo a letra dele, hein? Mas a letra dele é também, eu vou falar, parece um hieroglifo, velho. Aí ele não sabe escrever, né? Não liga pros caras não, Motinha. Os caras são tudo anti, mano. Olha, Motinha, tem um ouvinte mandando aqui. Olha, vocês não podem falar isso. O Mota, de todos, é o único que tem faculdade, é ele. Boa, Domênico. Vocês não podem falar isso. É isso, o Mota mesmo. Fez três faculdades. Aonde? Uma. Ele fez construindo. Papai levantando parede, Ouvinte, femela Fêmea. Fêmea. Sim. Mandou aqui. É, eu não sei de quem ela tá perguntando. É assim. É assim mesmo, é personagem. Ah, não. Personagem. Não, não deve ter perguntado isso. Juro, juro. Sério? Juro. Mas é uma pessoa não, conhecida mas... ou é? Não, é ouvinte. Ouvinte, né? É. E falou vamos mesmo, aliviar pro Motinha. Vamos dar uma aliviada pro Motinha. É, Motinha daqui a pouco ele levanta, vai embora. E vai embora. Para de dar uma manchete. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Fala aí, seu time. Como sou um defensor dos nossos amigos que fazem... Tem um script, por exemplo. Ele não ia conseguir ler um roteiro, então não é um personagem. Ah, chupa de Mamuarte! Relação... Nós aqui temos a dor aqui! É verdade. Com relação a essa substituição aí feita pelo Carilli aí no treinamento de hoje, eu acho que é pertinente, cara. É, o Jadson ele não vive um bom momento hoje no Corinthians, assim como o Maicon também não vive. E são dois jogadores que o Corinthians ele tem opções ali para repor. Você tem o Camacho, que das partidas que ele fez aí quando solicitado, quando ele teve que inclusive jogar mais recuado na função do Gabriel, o Camacho é um cara que entrou bem. É, o próprio Clayson é o melhor reserva que o Corinthians tem hoje. É o jogador que ele entra aí e tem dado conta do recado. É o melhor cara que tem entrado. Inclusive, Domênico, se houvesse a possibilidade do Marquinhos Gabriel também jogar essa partida, é que não existe porque o Marquinhos Gabriel ele tá lesionado, ele sentiu uma contusão aí no treino de sábado passado, a partida que antecedeu o jogo contra a Ponte Preta. E o Marquinhos Gabriel aí tá 3 semanas fora, ele só volta aí no meio de novembro, certo. No meio desse próximo mês. Então, cara, hoje, infelizmente, aí você não tem a opção de colocá-lo também. Mas se tivesse a possibilidade de tirar o Romero para colocar o Marquinhos Gabriel e tirar o Jadson para colocar o Clayson, eu acho que seria viável. É, o time do Corinthians ele precisa de dois jogadores rápidos, inclusive, para jogar nas costas dos laterais do Palmeiras, que ajudam bastante. São dois caras que atacam bem, que é o Mike e o Egídio. O Corinthians tendo numa ponta lá, talvez, se houvesse a possibilidade do Marquinhos Gabriel e na outra do próprio Clayson, seria excelente. Só que hoje, diante do que temos, você tem o Romero, mesmo mal, vai jogar contra o Palmeiras. Porque ele é um cara rápido, ele é um cara que pode jogar nas costas aí de um dos dois laterais. Eu não sei qual que é o posicionamento que o Carilli vai utilizar ali, o Romero na esquerda ou na direita, mas são dois jogadores que vão atuar especificamente jogando em cima do Egídio e do Mike. Então, cara, eu acho que a tática do Carilli para essa partida aí é interessante. Gosto muito do Jadson, mas ele não vive um bom momento. Não adianta você insistir com um cara que não tá dando certo. O Jadson esse ano, cara, ele tá muito aquém do que a torcida espera. É, e eu não vejo isso como, tá tirando o Jadson, que é uma das referências do elenco. O ano passado, quando o Cássio não esteve bem, eu defendi a permanência do Walter. Por que, que agora não vou defender também aí a entrada do Clayson? Pra mim, cara, não tem que jogar o nome, tem que jogar a bola que o cara tem mostrado no treinamento e no dia a dia, inclusive dentro dos jogos que ele participa. O Jadson, ele não tem mostrado o futebol que ele mostrou nem no primeiro semestre, nem no primeiro turno. Então, cara, com licença, daqui a pouco, quando tiver melhor, tem a chance novamente. Muito bem, é isso aí. Boa. Tá não, falando, peraí. Eu discordo totalmente. Pô, mas você nunca concorda com o mano? Não, como assim? Nunca concorda. Normal. Eu discordo. Se você tivesse um substituto à altura do Jadson, tudo bem. Você não tem o substituto à altura do Jadson. Quer mexer no time? Tira o Romero e coloca o Clayson. Ponto. O Jadson, por mais que ele não tá jogando o que se espera, mas o Jadson ainda é um cara que pode numa bola decidir um jogo, numa falta, num lance diferente. Agora, entrar contra o Palmeiras sem Jadson pra colocar e jogar lá na frente com Romero e Clayson, acho um perigo, velho. Acho um perigo, eu não tiraria não. A não ser que tivesse um jogador pelo menos, mais ou menos à altura. Como não tem... tem que ir o Jadson. Repito, o Jadson ainda no lance, ele pode decidir alguma coisa. Não tem decidido? Não tem. Quem tem decidido é o Jô e o Clayson. O Romero tem decidido? Não. Tira o Romero e entra com o Clayson e Jô lá na frente, ponto. Mas aí, Benja, vai naquilo que eu falei de jogar nas costas dos laterais. O Jadson, fisicamente, ele não tem a condição de fazer o que o Romero faz. O Romero, mesmo limitado, e eu concordo contigo, ele não tá bem, o Romero seria também uma opção que eu tiraria do time. Mas... Entre um jogador limitado e que não tá bem, e um jogador que tem potencial e que está mal, eu prefiro ficar com o que tem potencial, porque você ainda pode esperar alguma coisa. Então, entra o Clayson no lugar do Romero, ponto. Então, mas o Carilli tá optando aí justamente pelo Romero, porque o Romero é um cara rápido, e o Romero ele consegue fazer aí esse combate, inclusive defensivo, que o Jadson não vai dar conta de fazer. Imagina se o Jadson tem que acompanhar o Mike na corrida. Vai ficar uma situação complicada. Imagina se o Jadson vai cair muito, hein, mano? Então, mas é que tá, imagina o Jadson tendo que jogar ali pela esquerda do ataque do Palmeiras e ter que acompanhar o Egídio. É complicado, eu até entendo o que o Carille tá pensando nesse momento. O Romero, concordo contigo, Benji, ele não tá bem, seria um jogador que eu tiraria também. Inclusive eu colocaria o Marquinhos Gabriel, só que o Marquinhos Gabriel, como ele não tem a chance de jogar porque ele tá lesionado, o Carille tá pensando aí talvez aí, em fazer essa recomposição defensiva aí, com um cara que seja rápido aí, inclusive fazendo a marcação do lateral do Palmeiras. Mas eu acho que o Benji tem a razão. E o Marquinhos Gabriel, viu, RG? E o Marquinhos Gabriel, se tivesse bem, também estaria no banco. É. Porque o Marquinhos Gabriel não tem bola hoje para ser titular do Corinthians. Não, eu acho que o Botafogo é teu titular, jogou mal para caramba também. Eu acho que, você jogou, né? Tá certo. Se você bota na balança lá, Romero e o Jadson, velho, e os dois tão ruins, pô, sai o Romero, né? Não, e é um jogo que precisa ter posse de bola, mano. Aí vai diminuir mais ainda o cara que pode segurar quem, a bola. Quem que cara. Vai fazer às vezes do Jadson? É, então. É o Cleison. Ah, velho. É o Cleison. O Camacho entra no lugar do Mike. Não faz, né, mano? Não vai fazer. Lógico que faz, RG. Lógico que faz. A bola no Cleison que o maluco vai deitar o cabelo, mano. Inclusive, vocês estão criticando o Romero. Marca aí, produção. O Romero marca um gol aí no domingo. E aí, meu Deus? Tira a zica. O Romero tira a zica domingo. Meu Deus. Vai jogar contra o Palmeiras e o Jadson não joga? Não. O Jadson tá no banco. Ele vai entrar no segundo tempo no decorrer do jogo. Mesmo o Jadson mal é um dos poucos que tem uma qualidade boa. Sei lá, estranho. O Jadson vai, rendido, né? O Jadson vai armar e tocar a bola pra ele mesmo. Aí corre, vai lá e faz o gol. Vai entrar no segundo tempo. Então tá bom. Ô, Cláudio Mota, pera um pouquinho que eu vou falar agora da HDI Seguros, tá bom, Motinha? Enquanto você afasta mais jogadores aí dos elencos. Mota tá olhando pro céu. Ele quer tá a pé da vida aqui, velho. Não, é que ele tem desvio da visão mesmo. Olha com o dedo na boca lá, ó. É. Tira o dedo da boca, Mota. O problema não é onde isso, tá agora, pô. É onde teve antes, né? Agora eu quero falar com você. Nossa, que nojo. Que vai fazer. Mano. Eu tô falando. Começou novembro, gente, azul, né? É promíscuo, cara. É começou novembro azul, tá? Agora eu quero falar com você que vai fazer. Respeito ao espaço do patrocinador, por favor, hein, Cláudio Boca. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Porque perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Esse é o estádio, no oferecimento também de McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue, com um hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Também o oferecimento dos amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. E nosso novo parceiro aqui, Semp TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. Seja bem-vinda a Semp TCL, tá boa, bom? Boa, boa. Motinha, vamos lá, continuando com as manchetes, Mota. Eles. Nós. Eles não, nós, né, Mota? Não vou falar nós, tá louco? Como assim não vai falar nós? Mas é nós. Não, vocês. Então, mas é que é nós. Não, vocês. Fala tá de nós, né, Motinha? Hoje, o que foi? Você tá sozinho nessa hoje. Mas sempre tive sozinho. Não. Sempre tive sozinho. Ah, porque tem outros aqui. Que outro? Não tem nenhum outro aqui. Tem. Que eu sozinho é nós aqui. 25%. Não é meio, é 25%. Para, 25, Cato. Que 25. Mentira, né? Ou é ou não é? Não tem 25. Aqui não tem 25, filho. 25 é o Cato. Vamos lá. Então vamos lá. O Dudu deu entrevista, viu, Dudu? Sim. E falou aquela frase famosa, focado no G4, mas queremos o título sim, né? Lógico, não somos bobos, que todo mundo tá falando que o Palmeiras não quer assumir a briga pelo título. Não é isso, né? Mas estamos focados no G4 e olhando a situação e lutando pelo título também. Claro, né? Se existir a possibilidade, tem que ter. É, então. Mas isso não é negado, o problema é que é mais pra tirar foco isso aí, viu? É, o torcedor assim, abraçou essa ideia e o jogador comprou a ideia do torcedor. Né? Então, e isso é válido. O que eu não acho, Todo mundo, nossa, eu acho um absurdo o jogador não falar. E bibibi, imprensa falou tanto. Deixa título. Os caras fazer o que eles querem. É o jeito dos caras, deixa os caras, porra. Vai aí. E também disse o seguinte: que os jogadores vão defender o. A efetive, que efetive o Valentim, viu? Mas Valentim. Não tem a dúvida disso. Que eles vão lutar pelo Valentim aí, que eles querem o Valentim. Lógico, porque não tem quem impor. Quando você não tem quem impor, é melhor ficar o Valentim mesmo. Tem quem impor, é tipo Joaquim Pô, né, Domingo? Não é Joaquim Pô, não tem quem impor, é diferente. Ah, tá. Né? Agora, ô Motinha, tem mais alguma coisa ou não? Não, então, o Borja pode servir a seleção colombiana aí, 3 jogos, viu? Então, andaram... ligando pro Palmeiras, falando com a situação certo. Dele, física e tal, né? E ele pode, aí, depois do clássico, ter que servir a seleção colombiana e ficar fora de 3 jogos do Palmeiras. Tá certo. A notícia muito boa, aliás, uma notícia fantástica, pelo menos politicamente falando, né? Ferve o ambiente político do porco, né? Não é que ferve. Teve uma reunião ontem, né? E, inclusive, foi até a manchete do blog do Juca Kfouri, que é a manchete foi assim: Mustafá, enfim, foi varrido do Palmeiras. Caraca! O gordo começa a perder muita força lá dentro, sobre ele. Inclusive teve uma reunião ontem, né, em votação, né, das mudanças de estatuto, aquela coisa toda, e o gordo colocou lá 17 itens que ele gostaria de mudanças do time do Palmeiras, no estatuto do Palmeiras, e não foi aprovado nenhum foi aprovado. Portanto, começa uma mudança muito considerável, mudança importante, né? Tem até a foto dele aqui, que beleza, a cara dele é engraçada, bagaceira. A cara dele, a cara do gordo. Mas você sabe que cara um dos focos era... Quem comeu e não cheirou e sei lá. Um dos focos era... É. Chegou pra mim aqui a... Era acabar com o profissionalismo, né? É, que é um absurdo, né? Ô, Dodô, mas esse foi... cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, velho. Se puder voltar, eu acho que tiver, eu não sei quais são os 17 itens que ele tava querendo que fosse colocado na mudança do estatuto, mas do jeito que é, velho, eu vejo lá que devia ter lá, vamos acabar com o computador, voltar na máquina de escrever, sabe, entre outras, né? Então, assim, é um retrocesso esse cara tá lá no Palmeiras. Vendo, graças a Deus, parece que a coisa começa a andar do outro lado. E tomara que ele seja varrido mesmo. Ele está envolvido em outro caso muito sério. Né? Há uma suspeita aí, ele está envolvido no... São supostas, né? Supostas. Estão sendo feitas investigações, inclusive, pelo Ministério Público. Apurações, né? Apurações em torno de ingressos. Ingressos que eram repassados do Palmeiras para a Crefisa repassava para o Mustafá. E esses ingressos estariam parando na mão de pessoas que estariam vendendo os ingressos no mercado. Então, aliás, Sombra, não foi o Mustafá que colocou a Leiloca lá, ô Domênico? Você não tem essa informação? Sim. Não, peraí. Sim. Foi. Que viabilizou, foi a palavra dele que viabilizou ela se tornar candidata. Então, não, candidata. Não é ele que colocou ela lá. Mas ele deu... Ela, aliás, não ela, né? Era o marido dela que se... Falou assim, vamos atrás do Palmeiras. Não, pra entrar no Palmeiras como patrocinador. Conselheira, sim. Mas, gente, não se esqueçam. O Gordo, ele sempre teve muita força lá, viu, Marcão? Sempre foi muito forte. Por isso que eu digo que ontem foi uma vitória considerável. E talvez seja aí o começo do fim de uma nova era, como disse o Mota há um tempo atrás, né? O começo do fim de uma nova era, né? Porque... Ele perdendo aí esses 17 itens que ele colocava aí na mudança e não foi aprovado nenhum, isso significa que ele tá bem fraco lá nos bastidores, né? Isso é muito importante. O Palmeiras precisa de renovação, não pode ficar com esse tipo de pessoa lá não, velho. Sabe? Quero que se dane, que vá embora, sabe? Ah, não vai. Ainda não vai ficar lá, né? Não, eu não acho vai, que não vai. Esses caras aí não largam do osso, né? Mas é importante. É importante o que aconteceu ontem, foi muito importante. Política, eu não gosto de falar de política, acho um absurdo, acho nojenta a política de qualquer time de futebol. E acho mais nojenta ainda a política, no modo geral, em se tratando de Brasil e essas coisas todas, né? Então, mas é que notícia tem que ser dada, né? Mas, ô Domênico, ó, pra você ter uma ideia, que acho que tem uma mensagem subliminar pra você aqui, ó. A Leiloca hoje postou assim, ó: o amor nos envolve. Acho que é pra você. você isso aí, cara. Caramba, Domingos. Ah, você sempre traz as posts da Leiloca, né? Ah, pra dar aquela, né, mano? Ele pra segue a Leiloca. Ah, ele gosta aquela encorpada. Não, não, você segue a Leiloca, é isso? Segue, ele gosta. Ele segue, né, mano? Ele gosta. Você gosta, Marcão? Vai que, né, Marcão? Dá, como é que é o negócio é lá, Marcão? Marcão? Se ela dá um, como é que é? Um curtiu like lá, como é que é? É um like ataque. Like ataque. Se der um like ataque, né? Eu tô esperando aqui qualquer hora chegar um direct da direct. Leiloca, mandar assim pra mim. Oi, sumido. Ô, Marcão. Nota da Leiloca, Marcão. Pagando ou não? Não, sem não, pagar. Você é louco. Na raça. Não, tô falando. Quem? Ô. Na raça, não. Não, nota da Leiloca, gente. Você não sabe... Ó, produzida, velho. Produzida 1,5. Ah, nossa. Não. Aí também não. Que não. É isso? Eu tô de brincadeira. Ô, Sombra. Eu acho que o Maurício... Ela parece a noiva cadáver, irmão. Quem? Ela parece a noiva cadáver, tá ligado? Aquele desenho. A Leiloca, cara. Eu sou igual terra de cemitério. Se ela der fala, estranho. Estranho no ninho. Fala. Eu sou igual terra de cemitério, ainda mais a Leiloca cheia de dinheiro, não perdoa não. Aí, nossa, tá só pensa perdoa nisso, não, velho. Né, meu? Estranho. Já a gente apresenta o estranho aqui, mas o estranho falou, não perdoa não. Meu Deus, não perdoa, que pedreiro, velho. Ah, é. Vai, Mota, se você gostasse também, você ia ser o maior pedroca, vai. É mesmo. Vai. Eu pegaria a princesa. Ah, tá. Pega príncipe hoje. Vamos lá, Cláudio Mota, vamos lá. Vamos lá, Cláudio. Vamos ao tricolor. Boa. Notícia triste. Triste? Lá vem. Como assim, notícia triste? Exames de ressonância detectaram um estirimento no... Estirimento? Não, ele mandou um derreteiro. É dele essa frase. Não. Mas é dele essa aí. Nossa. Não pode mudar. É, um militão. Não pode mudar. Militão fica 3 semanas afastado. Chefe. Porra, agora? Por que não foi antes do jogo, né, contra, velho, o Santos, cacete? Porra. Não! Porra, agora? Qual a diferença? Militão. Ele é importante em qualquer jogo, aí, gente. Tá louco. Coitado. É uma grande perda pro São Paulo. Não, agora que o moleque firmou, cacete. Não, mas agora vem o Bufarini aí, ó, o amigo do mano. Não, nem brinca, hein? Araruna melhor. Nem brinca com isso, hein? Isso aí é brincadeira. Você não brinca com coisa séria. Eu tô indo pro feriado feliz. Vai que o Dorival ouve, né? Não, vai que ele ouve. E já que você falou do Bufarini, disse que o Bufarini pode entrar no negócio aí com o São Lourenço pelo Cerruti. Cerruti ou Cerruti? Eu não sei o nome dele. Cerruti? É o Cerruti. É o atacante Ezequiel. Cerruti. Aí Cerruti. Do São Lourenço. Cerruti. Então, diz que o Bufarini pode entrar na negociação aí. Tá vendo? Ele estaria interessado, e aí o São Paulo falou, ó, então, a gente também tá interessado e tal, babá, quanto custa? E entraram em papo e diz que em dezembro. A imprensa de lá fala que o negócio é quase certo. Aí sim. Ah, mas trocar o Bufarini por uma cesta básica, acho que o São Paulo já tava no... Ei, que isso, pô! Não vamos esquecer, o Bufarini tem o seu valor no São Lourenço. Sim, foi campeão da Libertadores bem lá. E a torcida gosta muito dele. Nossa, não queriam que ele tivesse saído. Então, pode não parecer, mas pra nós é uma boa moeda de troca perante o mercado argentino. Sim. Né? Claro. Desde que tenha o que trazer de lá de boa qualidade. Sim. Né? Que não vem o novo Centurion. Centurion negócio. E o Arboleda está de volta, né? Boa, graças a Deus. Perdemos de um lado, ganhamos do outro. É verdade, mas é melhor improvisar, não sei, cara. Eu não sei, bicho. Abre um buraco naquele lado, porque o atacante contrário cair. Arruma uma marmota lá. Pra abrir uns buracos lá. Dá uma cavucada. E não, na boa, hein? Botar Bufarini. E Bruno, então? Nossa, não, Bruno e Bufarini. Machucado ainda, né? Ah, que bom. Ou a opção, ou é o Araruna ou o Bufarini. Olha, e ontem teve uma reunião do conselho, né, chefe? Ah. E que o Pinotti teria que explicar a mesada que ele dava pro gerente de marketing lá, né? Zimmermann, né? É. E ele não compareceu, né? Inclusive ele falou que vai responder por escrito. Mas mandou o advogado dele ou não? Não apareceu, não deu satisfação nem nada. Falando em por escrito, ou Mota? No São Paulo as coisas são tão estranhas. Esquisita, né, velho? Tão estranhas. E mesada, e daí vai lá e some ingresso, é dinheiro de camarote. Ó, vou te falar, hein? Meu Deus do céu. Esses shows aí, pelo menos, deram um lucro pro São Paulo, né? Ou não? Eu já não sei dizer. Eu já não sei dizer. Sim, quer dizer, eles conseguiu... Como que eu vou dizer uma coisa dessas? Não sei. Dizem que eles conseguiram. Eles não noticiaram? Depois de toda essa. Diz que eles fizeram um acordo e foram lá com a empresa e falaram: ó, aconteceu isso e isso, tomaram alguns camarotes que tinham sido dados e tal. No final parece que. Não é que foram dados, gente. É isso. Os camarotes não foram. Dados pra quem? Porque ele tinha dado alguns camarotes pra outras pessoas. Dado não, vendido. Dado também. Ah, dado em troca de dinheiro. Deve ter sido, né? Então é vendido, né? É vendido. Não, meu Deus. Dado pra ele, dado Vila Lobos, né? Ué. É brincadeira, né? O São Paulo não foi nada. E ainda nessa reunião do Conselho Deliberativo, ainda cumpriram a promessa lá de levar um abaixo-assinado de 10 mil assinaturas pelo impeachment do Leco lá. Sim. Mas, gente... Cara, né? Olha, dá nem pra falar. Deixa pra lá, vai. Melhor não. Bom, foram as manchetes do Estádio 97 aqui na Energia 97, no oferecimento de McDonald's, mano! É, meu amigo Sombra, todo mundo aí do Estádio 97, atenção, hein? É Halloween no drive-thru do McDonald's, rapaziada! Do dia 27 de outubro a 4 de novembro vai ter a Mac Oferta Monstro com o sinistro Magnífico Bacon Duplo, mais Mac Frita Grande, hein, Domenico Gata? A Mac Fritas do McDonald's é demais. E bebida grande também, rapaziada. Para os corajosos de plantão, no drive-thru do McDonald's da Henrique Schaumann haverá uma experiência única e assustadora também. Para realizar o seu pedido, você vai entrar e passar dentro de um túnel fantasma assustador, Motinha. Você que tem medo, velho. Não fica com medo não, tá bom? Não precisa ter medo, Motinha. Tá legal demais. Cola lá no drive-thru da Henrique Chama do McDonald's, porque tá top. Venha matar a sua fome com requintes de crueldade no drive-thru do McDonald's. Mano. No drive-thru do McDonald's. E show. A gente tava falando do São Paulo, o Cruzeiro que foi atrás do Lucas, né? São Paulo, lá no PSG, no Paris Saint-Germain, mas aí falaram: não queremos liberá-lo. Tomou uma invertida, né? Mas eu gostaria muito que ele voltasse pro São Paulo, hein? Pô, mas o Sombra, é difícil, hein? Hã? É, recentemente o futebol inglês aí, através do Arsenal, fizeram proposta aí, o Arsenal chegou, acho que ofereceu uma quantia lá, o Paris Saint-Germain pediu 30 milhões de euros pra liberar o Lucas. O Arsenal, que é um clube gigante na Inglaterra também, que tem muito dinheiro, disse que não. Disse que não pagariam essa quantia aí. Inclusive, acho que naquele Transfer Market, o passe dele está estipulado em 38. Não, mano, quando eu falo em trazer um jogador, não estou falando, lógico, não sou... Em comprar é definitivo, é um empréstimo que você está sugerindo. Você não imagina que eu sugeri comprar, né, mano? Não, mas não é isso não, Sombra. Mas mesmo você talvez ali tentando viabilizar a vinda do Lucas, imagina a situação. Hoje o Lucas jogando lá na França, jogando no Paris Saint-Germain, ele tem um salário, Sombra, que acho que deve beirar em torno de quase 2 milhões de reais por mês. Se o Paris Saint-Germain decide pagar metade do salário, São Paulo teria que arcar com 1 milhão. É muita grana ainda. Mas eu sei disso, mas o Juscelino também ganhava lá 1 milhão. O Hernanes ganha 2 também. O Hernanes também ganhava não sei quanto. E os caras estão aí jogando, é isso que eu quero dizer. Às vezes tem coisas que você fala, pô, mas o cara acabou vindo, vem. Ué, o cara vem. E outra, traz pro São Paulo, a gente recupera, cara. E vai saber, né? Às vezes vai saber o quanto não impera também a vontade. Pô, deixa lá. Eu renovo mais um ano. Deixa eu jogar um ano lá no Brasil. Recupero o bom futebol. Eu recupero o bom futebol. Quem sabe amanhã o São Paulo não dá prioridade na contratação de uma... Prioridade na contratação. São negócios. É o mundo dos negócios. Sim. Que, pô, seria legal você ter um ataque com o Lucas com o Prato e Lucas. Pô. Lucas e Lucas. Dois Lucas. E com a Copa do Mundo aí, o cara deve estar louco pra querer jogar, né? Vai entender. Porque no PSG ele não vai jogar. O Lucas, meu. Vocês concordam? Que o Lucas no PSG não vai jogar. Mas ele tem mercado, né, Sombra? O Lucas, ele é um cara que deve ter os seus 24, 25 anos de idade, e é um cara que ainda tem muito mercado na Europa. Eu não sei se nessa condição, porque é fácil você... Quer dizer, fácil nunca é, mas é mais fácil você conseguir trazer um Hernanes, que está em final de carreira, para talvez fazer um bate-carteira aqui, depois ele volta para lá, do que você tirar, por exemplo, um jogador que tem uma idade teoricamente mais baixa, para que você depois possa negociá-lo de novo pro mercado europeu. Você pega ali o Ganso, ele vive um mau momento na Espanha, ele não está jogando. Vê se ele quer voltar. Não quis. O Gabigol, ele também não vive um bom momento lá em Portugal. Inclusive, vai ser devolvido lá pra Itália. Já? E não sei se ele terá mercado. Olha que devolvido. Que bom exemplo, lá. Hein? De profissional. Deu um pitizinho. Gabigol, hein? Não, mas então, que aí beleza, tá, Sombra. O cara, quando é jovem, ele não vai aí ceder tão fácil e falar, pô, quero voltar pro Brasil, quero fazer, sei lá, mais um aninho ali pra poder resgatar meu bom futebol. Porque isso é meio que um tiro no pé, cara. Eu acho que, sinceramente, o Lucas não volta tão cedo, cara. Óbvio que com um jogador com 32 anos é mais fácil voltar do que um que tem 25. Sim. Óbvio. O Cruzeiro quer um cara, Sombra, que esse sim vai jogar muito, cara, que é o Rafinha, o lateral direito. Sim, é monstro. O Gabigol foi pro Benfica. Está se mostrando um péssimo profissional. O Benfica já não quer mais ele lá. Já não deu certo. Já mostrou quando foi pra Itália, né? Quando foi na Inter... Ali já pisou na bola. Lá na Inter, mas estão zoando com o cara. Será que agora todo clube está zoando com o cara? Ele ainda começa a pipocar em todo lado. Ele é que tá se zoando. Esse é o tipo do cara que... Oi. O Gabigol é bom jogador. O problema é que acho que alguém botou na cabeça dele que ele é o novo Ronaldo Fenômeno, ele é o novo Romário. Ele precisa comprar um pouco de humildade no supermercado, viu? É lógico. E tomar várias doses de humildade por dia. Porque, pô, chegou na Inter de Milão, ele achou que ele ia chegar e ia arrebentar. Pô, calma, tudo tem sua hora. Pô, mas nem o Benfica quer o cara mais. Né? Mas ele desse jeito... Mas ele já saiu daqui... Ele já saiu daqui, Benja, pensando que ele era o cara. Não, mas ele é bom jogador. Eu não acho que o Gabigol, pô. Eu também acho. Se você perguntasse pra mim, você quer o Gabigol no Corinthians? Eu falei, eu gostaria do Gabigol, sim. Não, ele hoje é bom jogador. Agora, o Gabigol é mais perna que o Benja, velho. Agora, ele pra meter essa mala toda aí, ele precisa jogar mais uns. Ele precisa fazer mais uns 300 gols. Muito mais. O kit dele é que é complicado. Ainda com relação ao Lucas, ou Sombra, a esposa dele tá grávida. Isso daí seria um facilitador ou um dificultador? Dificultador pra ele vir pro Brasil. Ah, não sei, cara. Porque eu acho que em Paris tem boas maternidades, porra, né? Em Paris tem boas maternidades. Vai trazer seu filho aqui pra quê, já nasce com o passaporte vermelho. Eu acho que ninguém se opõe. Não é porque eu quero que ele nasça brasileiro. Olha, nossa. O Zé Fontinha também falando, né, Guilherme? O Lucas não volta, tá certo. Apresentar estranho no Ninho, ele é tricolor, vem do Jardim São Luís, é o Emerson Luiz Inocente. Fala, Emerson, beleza? Outro dia o mano te zoou, né, cara? Emerson. Você, mano. Não zoei, não. É gente boa, vou perdoar ele dessa vez, mas... Que ele fez umas duas jorradas, pelo menos, na cara dele, na minha participação aqui. Tem umas histórias antigas que ele falava de um estado, né? Preconceituoso pra caramba. Humano? Humano mesmo. Ah, humano. Quem é antigo do estado vai lembrar, né? Que teve um estado aqui no Brasil que teve uma epidemia muito grande de dengue. Sim. Teve um integrante aqui do estádio que sugeriu que na Dutra tinha que fazer uma barreira. Ah, o mosquito não passar. Engraçado, onde esse cara tá hoje? Tá lá vizinho da dengue. Será que ele anda com uma burca igual as mulheres do Talibã? Eu saio aqui no Rio de Janeiro, Sombra, com aquela roupa lá como se fosse de apicultor, sabe? Como você tá levando várias apicuntadas? Nossa, já deitou duas vezes. Já pagou a promessa em 2 segundos, velho. Inclusive, Motinha, São Paulo não pode muito zoar o Rio de Janeiro hoje, não, com relação a isso. Defendendo o Rio agora? Infelizmente. Não, defendendo não. Porque, infelizmente, por causa da má educação do povo, São Paulo que não sofria com esse problema aí, hoje sofre. A dengue hoje dentro do estado de São Paulo é um negócio aí que é uma realidade aí, inclusive prejudicando muitas pessoas. E só tem a dengue justamente pela falta de higiene da maior parte da população. Sim. Você tem alguns focos ali que não tem como você combater, que às vezes estão lá no meio do mato, etc e tal. Mas tem muito corno que pega aquela porra, aquele pneu e deixa dentro de um terreno baldio e aquilo começa a acumular água e vira muito lixo, né, pro mosquito. Mas agora, falta de educação do povo, cara. Mas agora na cidade de São Paulo que tá pegando é a tal da febre amarela, silvestre, né? Silvestre. Também. Inclusive meu irmão tá amarelo, né, cara? Tá amarelo. Eu não sei, mas o seu Bento tava mal hoje. Mas meu irmão tá amarelo é o quê? A febre amarelo é. Será que cruzou com o macaco também? Me desculpa, os macacos também. Olha, Maurício, a hora que teu irmão ficar mal, não é de febre amarela, viu? Outro dia, Sombra, eu tava passando antivírus aqui na minha máquina, começou a apitar quando ele passou do lado. Eu falei, pô, meu computador tá com vírus, aí o computador fazia uma setinha pra eles. Eu provavelmente sou o integrante mais saudável do estádio da Eita! E, mano, olha. Oi. É bom você desinfetar o seu carro com álcool, viu? Tem que mandar pôr fogo, viu, Sombra? Pôr fogo no carro. Mandar pôr fogo. Viu, mano? Olha. Fotos que nós vimos do carro. Você não sabe metade das histórias. Antigamente existia o homem do sapato branco. Nós temos o homem do fígado amarelo. Jamais vou zoar o mano móvel. Mano móvel, jamais. Mano móvel, jamais. É verdade. Vamos para os ouvintes. 3284-7097. E para você que quer mandar a sua cornetada, são os corneteiros, você manda aí 94. Não, manda um número diferente. 943-530-150. 943-530-150. Aí. Manda seu comentário, sua zoeira. São os corneteiros do Estádio 97. Dizendo também todo dia a dia de clássico no McDonald's, você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Toca, Asdrubal! solução para o Mota melhorar. Fala com S e Galvão bem certinho. Sopa de letrinha ele vai tomar. E depois Feno com um bom Revotril. Não fala nada com nada. A mula tá revoltada. Comparação assim não se faz, a mula tá mais brava que o Satanás. É melhor não comparar, porque a mula vai processar. A mula não, né? Seu pai, seu ah, filho. Juiz! Ah, alô? A mula. Mula não, alô? A mula vai alô? Processar. Quem fala? É, Mauro Batistella. Mauro Batistella. Batiferro. Batiferro. Bate-ferro. Essa é das antigas, hein? Não é não? É. Faz tempo, opa. Ah, faz ele tempo é... que você é freguês nosso aí. E quantos anos você tem hoje? Poxa, 53. 5.3, RG. Olha só, não? É. Faz tempo, opa. Ah, faz ele tempo é... que você é freguês nosso aí. E quantos anos você tem hoje? Poxa, 53. 5.3, RG. Olha só. Oh, faz tempo que eu não vejo, cara. Não, não vê o quê, RG? Aquele cantor lá. Qual cantor? Qual? Não lembro qual. Ele, é, o nome eu não lembro, mas qual? Ele cantava. Ô, Bate-Ferro, Bate-Ferro. Bate-Ferro! Bate-Ferro! Sensacional! Sensacional! Bate-Ferro, não é Bate-Ferro? Mas é sensacional! Sensacional! E ele sempre, ele sempre encerrava, cara, as festas juninas da Portuguesa, né, mano? Ah, sempre. Saudosas as festas juninas da Portuguesa. Não tem mais, não tem mais? Não sei. Não, não tem mais festa? Não tem. Não tem a Portuguesa, como aguentar? Mas é uma das poucas coisas que davam dinheiro na Portuguesa era a festa junina, mas não vai ter mais? Pera, pera. A festa do Energia na Véia, a junina, ela arrebentou com tudo quanto é festa junina que tem por aí. Ah, isso eu sei. Não, tudo bem. Entendeu? É sucesso. Quebrou todas as festas juninas que tem em São Paulo. Quebrou tudo. Ah. Nós vamos pra arrebentar, fio. É. Ah, mas oh. Tadinha da Luz. Tadinha. O que eu posso fazer? Tadinha da Luz, não tem culpa. Não tem culpa. Tem culpa. Triste, hein? É. Não teve uma festa desde que botaram dessa, a sombra lá pra frente. Festa junina é mais pra frente, os caras foram lá pra frente. Aí foram lá pro Parque São Jorge. Corinthians, né? Corinthians lá. É, foi lá no Parque São Jorge. É, mais pra frente. Tudo de ruim. Ô, velho, qual que é o bairro que você mora, cara? Eu moro no Itaim. Itaim. Itaim. Itaim. Itaim. Ô, velho, e o time? Eu morei na Manuel Guedes. Ah, Manuel Guedes? É, aliás, na Manuel Guedes tinha uma casa de entretenimento, acho que... Ah, seu Benjamin. Possivelmente era lá, né? Benjamin, que troço é esse aí, beijinha? Era lá, é. E qual que é o time aí, ô, irmão? Ah, aqui é Porco Bolt, né? Não, eu não ouvi. Aqui é o Porco Bolt. Porco Bolt. Porco Bolt. Porco Bolt. Porco Bolt. Porco Bolt. É. Gostei. Porco Bolt. Porco Bolt. É aquele que. Porco Bolt. Porque quem corre? Porco quem Bolt. Quem corre pra cacete? Largada, mas bom de chegar. É verdade. Porque o Bolt seguinte... outro dia foi correr e sentiu a coxa, hein? Caiu na pista. É, caiu na pista. Olha só. Na última corrida da vida dele, você viu? Não, você viu? Passou vergonha. Passou na vergonha. Última corrida da vida dele, Dudu. Ah, sim. Caiu lá, machucou. Mas vai ficar na história como o maior corredor da história de todas as histórias. De todas? Tá? É, de todas, da corrida. Mais ou menos como o Porco. Exatamente, estamos chegando. E assim, é que eu falei, mas o avisei. Ganhou de verdade, né? É, mas nós vamos. E nossa, por quê? Nós não pode, não, mas por quê? Nós podemos não ganhar isso? Nós podemos não ganhar isso? Ah, mas o Bolt ganhou o Mundial lá, tu mostrou as medalhas, bonitinho. Nós também ganhamos. Não, nós também não, ganhamos. Pera só um minuto. Ganhar, nós ganhamos. Aí você pode perguntar, ser reconhecido pela tal da FIFA que você mas fala é outra coisa. Mas o torneio existiu, está documentado. Não tem essa de nós inventar. Porque dá a impressão aqui que nós inventamos da memória. Não inventou nada. Vai lá que tá na história. O troféu existe, tá lá na nossa sala de troféus. Se quiser conhecer, levarei o senhor lá, não tem problema nenhum. Será muito bem recebido. Recebido, tudo isso aconteceu. Agora, se foi reconhecido ou não, que nem vocês falam, aí é outro Dodô, padrão. Fica tranquilo. Tá pai, bom? É quem cria. Ô, velho, ô, Dodô, mas Dodô, me conta uma coisa. Ô, Dodô. Os cara ficam falando do papo de mundial aí, porque não tem, porque estão com medo no futuro, que estão lembrando do passado. Você tem mundial, você não tem mundial, tô nem aí. Vocês descobriram esse mundial em 2001, Bate-Ferro. Se fecha. Se não, fecha. Mas o Catal. Então não tem mundial. Você acha que não tem, não tem, pra mim tá bom. Mas vamos ter que aturar a gente uma década aí, tudo bem. É, mas, Bate-Ferro, mas a verdade é uma só, né? É, existe um time que já se dizia campeão. E esse time começa, parece como se fosse na corrida, como você falou de corrida, Parece que aquele que so, sabe quando São Silvestre, o cara sai que nem um louco. Sai, sai desesperado e tal. Quem contava mais a história do coelho e da tartaruga era o mano. É, sai desesperado. Aí chegou. Aí quando chegou na subida da Brigadeiro, o cara começou a peidar pra trás, filho. Peidou na farofa, que nem dizem aí. E aí nós estamos vindo devagarzinho, estamos tirando. Estamos tirando, chegando, e aí? Vamos preservar o mano, porque um cara que fala pra tirar o jato e deixar o Romero tem que ser preservado. É verdade, é verdade. É, inclusive, meu time, o Bate-Ferro, eu não sei se você sabe. Razão, hein? Ai, eu não sei se você sabe, o Bate-Ferro, mas o Corinthians ele é líder do Campeonato Brasileiro desde a quinta rodada. Ou seja, estamos na 32ª, desde a quinta rodada o Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro. Mas nós queremos ser só na 38ª, mano. O que vale é a 38ª. Jamais. O que vale até a última, ô negão. Não adianta ser. Você pode ficar da primeira até a 37ª, mas se não ficar na 38ª, não adianta. Na última vez que passa, aí você sai comemorando a Paulista, que até a 30ª. Isso. Última. É. Nossa. Tá isso, sai comemorando a Paulista aí. Isso. Não tem força. O Bate-Ferro tá jogando, mano. O título do Corinthians. Jogando. Não tem peso pra tirar o título do Corinthians. É, inclusive, esse Bate-Ferro aí, ó, o Manelli vai falar um monte. Ô, Domênico, você tem que tomar cuidado. Ô, Domênico, você tem que tomar cuidado, porque esse trouxa aí, o Bate-Ferro, segunda-feira ele não vai estar no ar. Mas é verdade, segunda-feira ele não vai estar no ar pra tomar uma jorrada. Você jogada vai. De quem? Jogada de quem, ô, Mané? De mim, Mané. Vai tomar uma jorrada. Mano, e vou dizer uma coisa pra você, ó. Esse Manelli vai falar um monte agora, e segunda-feira ele não vai estar aí. Você vai, então segura a onda, porra. Não, mas eu vou estar mesmo e falo antes. Eu tenho 53 anos, eu vi 74... Eu vi as duas Libertadores, eu vi vocês medrarem. Eu sempre, o melhor adversário pro Palmeiras. É o Corinthians. O melhor do que sempre foi. É o Corinthians. Primeiro porque ele medra. E porque não vi a hora de pegar esses caras. Mas não vi a hora de pegar esses caras. O Corinthians foi eliminado contra o Palmeiras em 99 em 2000. Duas partidas nos pênaltis. Mas ganhamos ou não? Mas ganhou ou não ganhou? Ganhou quem seguiu? Pênalti empate técnico. Mas quem seguiu? Quem seguiu? Pênalti empate técnico. Quem seguiu? Pênalti empate técnico. Em 99 nós ganhamos nos pênaltis. Quem foi campeão? Então acabou. É, inclusive, vocês ganharam o Mundial em 99 e ganharam, né? Iota, e é recente, hein? Ah, e é recente, 2015. 2015? Viu? 2015, nós arrancamos o cidadãozinho na casa deles lá, viu? Nossa. 2015. 2015, ô filhão, não sei se você sabe, mas meu time foi campeão de brasileiro. Novo. Foi de novo, é campeão, não sei o quê. Mas ninguém aposta, vamos falar. Nós arrancamos. Arrancamos vocês. Uma coisa que eu tenho a dizer pra você, Bate-Ferro. Uma coisa que eu não preciso, olha aqui, ó. Tenho certeza do que eu vou te falar. Eu só não tenho certeza com relação, mas eu tenho quase que certeza, hein? Tô achando. A diferença cai pra 2 do Palmeiras e 3 do Santos. Pode escrever o que eu tô falando. Vai ficar o campeonato mais embolado da história agora. Vai ficar bom. Vai ficar bom. Palmeiras desce, ó, cai pra 2 do Palmeiras e cai pra 3 do Santos. Escreve aí. Segunda-feira você vai falar. Mas que boca que você tem, Dodô. É incrível. Tá passando vergonha. É, vamos ver a vergonha quem vai passar. Anota aí, produção. Tá anotado, tá anotado, tá anotado. Fala aí. Mas não perde pra vocês não, filho. Esse time de vocês, né? Pra você, Mané. Aposta aí, gente, velho. Tá falando que o outro. Deixa o Mauro falar. Fala, Mauro. Eu tive vendo Palmeiras e Cruzeiro na segunda-feira. Palmeiras jogou muita bola. Quer dizer, a bola até nem entrou, mas a bola no chão o tempo inteiro. A bola no chão o tempo inteiro. Com exceção do Juninho, né? Não, mas o Juninho foi um erro que acontece, foi acontecendo. Mas agora você vê, o Palmeiras levou um gol contra aos 4 do primeiro tempo e em nenhum momento teve bola rifada. Nenhum momento teve bola. Aliás, o Juninho falhou no segundo gol. E mesmo assim não teve bola rifada. Então, no domingo, no não teve bola rifada, o Palmeiras cruzou 60 bolas pra dentro da área. Isso daí não é rifa bola? Não, rifa bola é outra coisa. Rifa bola é outra coisa. Outra coisa é você cruzar da intermediária pra área. Outra coisa é você cruzar da linha de fundo pra área. Isso é desespero, filho. Mano, 60 bolas alçadas. Deixa eu explicar pro Mano aí. Deixa eu explicar pra ele que o Mano não sabe o que é rifa bola. Explica. Rifa bola não é isso. Explica pra ele. Isso não é rifa bola. Rifar bola. Não, senhor. Rifar bola não é isso. Não, rifar bola é isso. Pra mim, rifar bola é tiro de meta que o cara bate lá no meio e pega quem quiser. Isso é rifar bola. Agora, o cara alçar a bola na área, num escanteio, alçar na bola. Isso é rifar bola? Você tá de brincadeira, mano. Eu esperava mais de você, mano. Juro por Deus. Você ouviu falar de escanteio? Você falou. Acabou de falar. Não, falou. Peraí, escanteio. Alçamos bola na área. Peraí. O que eu disse que o Palmeiras alçou quase 60 bolas dentro da área. Eu não falei que é escanteio. Inclusive, não teve 60 escanteios no jogo. Mas alçar a bola. Desculpa, mano. O Palmeiras, em determinado momento, ele tava desesperado na partida e jogava a bola pra dentro da área pra tentar encontrar o jogo. Mas jogar bola. Mas pera só, jogar bola na área. Jogar bola na área, mano, não é rifar a bola. Você tá tentando fazer o gol. Você tá buscando alguém pra meter a cabeça na bola. Ô, Domênico, tá louco? Domênico, eu não sei se você acompanha esses sites aí de estatística, mas qualquer site desse daí, você pode pegar Footstats, qualquer outro que cuida de estatísticas, é comprovadamente, isso é matemático. Isso daqui não tô falando bobagem, não. É matemático. É, para que você faça um gol de cabeça, você precisa cruzar no mínimo 20 cruzamentos para dentro da área. E você viu quanto você teve no Palmeiras? Um gol de cabeça, Matematicamente falando, é muito mais viável você conseguir um gol tocando a bola e tentando infiltrar a bola ali, seja por dentro, pode ser até um passe rasteiro, para que você articule uma jogada e consiga o gol, do que você rifar uma bola para a área. O cruzamento do Domênico Gatto, matematicamente falando, não estou falando aqui nenhum dado inverídico, não. Não tem problema. Provavelmente, para que você consiga um gol. Isso é estatística, mano. Você precisa cruzar 20 bolas para a área. Isso é estatística. Isso é o quê? Peraí, o Mauro, para fechar a tua participação, Mauro. Só um segundo. Qual foi o gol de cabeça que o Palmeiras fez contra o Cruzeiro? Ou foram bolas rasteiras? Eu só quero saber isso, porque se cruzou tanta bola e fez tanto chuveirinho, o único gol de cabeça que fez, o juiz anulou mesmo. O Palmeiras teve que fazer 4 gols para valer 2. É. Aliás, valeu 3, é que um foi contra. Foi todas as bolas no chão. Agora, olha, o que me deixa feliz, o que me deixa esperançoso, inclusive, não só eu como torcedor do Palmeiras, é que sabe que o Palmeiras vem jogando muito bem. Vem jogando bola. O Corinthians não vem jogando. É diferente. Um time está em decadência, o outro está em ascendência. Não, mas você já sabe, Domênico, eu quero saber se você está nervoso. Não, nervoso você fica durante um clássico. Quero saber se você está ansioso. Eu estou ansioso porque se você está nervoso. Não, se tá é de algo fralda que você no programa pensa hoje. A cada 20 minutos. Sim, não, a cada 20 minutos não. Mas eu tenho certeza do que eu vou te falar. Ah. O Palmeiras não perde esse jogo. Aposta, Domênico. Não perde. Aposta, Domênico. Eu tenho certeza que não perderemos esse jogo. Se o juiz não complicar a partida, o Palmeiras vence o jogo. Tá. Olha lá, começou a desculpinha. Se o juiz não começou a partida. Pode me cobrar. Não perderemos. Não perderemos o jogo. Você, Benjamin, tá nervoso? Foi no banheiro. E aí, mano, você tá nervoso? Imagina, tô vendo daqui, o Domênico tá fazendo programa de fralda. Lógico que tá. Ele vai dar essa impressão pro torcedor que não dá, mas todos os torcedores estão. Peraí, vamos olhar a carinha de um e do outro. Tanto estão, Sombra, aqui. Não é o meu muro que apareceu pichado lá, não. Não é meu muro, não. É que sai um mijado. É meu muro. Viu? Não é o muro do Palmeiras que apareceu pichado, não. Viu, RG? Inclusive, vai ter jogador, inclusive, do time dele que vai estar borrado. Porque agora tem a parte financeira aí, ó. Estão tanto no desespero que estão oferecendo quase 30 milhões pro elenco pra tentar pegar o Corinthians. Mas temos dinheiro. Pode oferecer 60 milhões. Temos dinheiro, mano, mas aí quem tem dinheiro tem. Se vocês não têm dinheiro pra pagar salário atrasado já, aí o problema é nosso. RG, você que já viu aí a cara dos dois, pelo discurso, qual dos dois tá mais nervoso? Ah, você não tem a dúvida. Maurício Borges, velho. Lógico que tá nervoso. Lógico que tá nervoso. Ele não vai dar a transparência isso, mas tá nervoso. Tá nervoso. Você se conhece irmão como ninguém, Marcão. É cara, é de medo. Pode ver, ó, ele mexe um pouco a narina quando ele... Lógico, tá o Marcão conhece o irmão dele. Conhece, tá nervoso. Vou te mostrar aqui que eu dou uma mexida Ô, Marcão, você sabe, o Palmeiras, quando pega o Corinthians, quando vale, a gente arranca a cabeça dos caras. Nós somos uma pedra no sapato dos caras. Eu vi no Campeonato Paulista, é o seu comédia. Somos, pode escrever o que eu tô falando. Eu vi no primeiro turno do Brasileiro. Cai pra 2 do Palmeiras e 3 do Santos. Escreve o que eu tô falando. Freguês. E ó, e na outra... rodada que eles pegam o Atlético do Paraná lá, capaz de cair pra terceiro, time dos caras, hein? Vocês sabem que ontem eu fiz o levantamento, quantos pontos... Esse cara... Quantos pontos somam os adversários de cada time? Então, Corinthians vai enfrentar 7 adversários. O Palmeiras, 7 adversários. Certo. Pra saber quem tem Adversários mais difíceis, levando em consideração quantos pontos esses adversários têm somados no campeonato. Tá igual, não tá? 240 a 241. É igual. Ou seja, os adversários são parecidos. Se for levar em conta a pontuação dos times que ambos enfrentarão, é igual o grau de dificuldade. As diferenças vão ser se joga em casa, se joga fora. É, sim, lógico. Né? Se aí você vai ter jogador importante ausente. Sim. Agora, o mais legal é que caiu a tese do, porra, pontos diretos, babaquice, não tem graça. Não... Porra, olha que puta campeonato. Em cima e embaixo. Olha que loucura. Convenhamos que em duas semanas reergueu o campeonato. É, mas então, mas por isso que porque não pode. Porque o Corinthians deixou. Culpa do Corinthians. O Corinthians deixou. Deixou não. Vocês deveriam agradecer o Corinthians. Mano, vocês têm despencando. As atenções do Gaú, o Renato Gaúcho tinha razão. Vocês não dão razão ao Renato Gaúcho. Tirava um sarro do cara e o cara tinha razão. Vai despencar. Despencou. Não, despencar, vírgula, vírgula. Pera aí, ninguém tem que dar razão pra esse mané, não, Domenico. Porque ele disse é o seguinte. O que ele disse é o seguinte. O Corinthians vai despencar na tabela. Até agora, desde a quinta rodada, o Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro. Despencar na tabela é cair da primeira posição pra sétima. Mas, mano, tá caindo, mano. Mas tá caindo. Quem é o líder do Campeonato, Domenico? Mano, mas tá caindo. Você pode falar que não, mas tá caindo. Domenico, o que caiu foi o aproveitamento. Caiu o aproveitamento é uma coisa. Despencar na tabela é outra. Não fala bobagem. O campeonato não acabou, como fala bobagem. Mas aí então pega o segundo turno. Despencou ou não despencou? Domenico, não despencou. O Corinthians é líder do Campeonato. No primeiro turno. Pega só o segundo turno. Pega o segundo turno. Não, gente, peraí, não vale o primeiro. Calma. Mas a junção dos dois é que faz o campeão. Eu sei que aí que tá, justamente, somos o primeiro turno. Jogo, sem falatório. Eu sei que vocês vão ficar meia hora nessa discussão, então, só pra... São pontos de vista diferentes. Meio copo cheio, meio copo vazio. Não despencou em termos de posição, mas despencou em termos de... De pontuação. Aproveitamento. Pronto. Pontuação, tá como resolvido. Queira. Mauro, um abraço pra você. Deixa o seu... Um abraço pra vocês aí. Felicidade aí. Parabéns pelo programa. Falou, e liga cara. Na Falou. Segunda pra gente comemorar, irmão. Segunda é nós. Aí, vai passar vergonha junto com o Domênico ao vivo aí. Que vergonha, o Cátio. Vai passar vergonha junto. Não perde vocês, ó. Vamos ver, porco. Tem ouvinte aqui dizendo que na segunda não vai ser Maurício Borges, vai ser Maurício Borges. É. Maurício Borges. Que tá tudo borrado aí, não sou eu não, filhão. Ah, e o Borja tá vindo, hein. Agora embalou. Juninho na segura zaga, o Borja agora. Tem Juninho na zaga. O Borja vai acabar com o Cássio, velho. Ai, meu Deus do céu. Tô vendo tudo, viu, seu Borja? Jogou aonde? O Borja vai acabar com os caras. Escreve o que eu tô te falando. É outro sem mundial. Esse guarda um ele guarda. Um ele guarda. Inclusive, não tem como. Inclusive, um ele guarda. Dudu guarda mais um. Vai somando aí. Inclusive, não tem como a porcada não tomar gol aí no domingo, porque os caras têm Juninho na zaga. O Juninho é meu zagueiro. O Mina está à disposição do Verdão. Mina está à disposição. Já mas está. Vamos ver se ele vai dar chiliquinho, porque o último jogo ele ia ficar no banco e pediu pra não ficar, né? Daqui a pouco tem as cornetadas, você manda aí no 943-530-150, 943-530-150, cornetadas que vem boa. No oferecimento do Extra, senhor Domênico. Extra, vamos falar de... Ah, meus amigos, Festival Automotivo Extra, hein? É, meu amigo, vai nos pneus que você confia, vai no Extra, pneus, baterias... E lavadoras também, viu, em ORG? Diga. Em 20 vezes sem juros nos cartões Extra. Não. 20 vezes nos cartões Extra. Ou em 10 vezes sem juros nos demais cartões. Presta atenção. Por exemplo, se você tem o cartão Extra, é 20 vezes. Presta atenção. Se você tem qualquer outro cartão, é 10 vezes. É louco. Confira as ofertas que eu separei aqui pra você aproveitar, porque, olha, é sensacional. Pneu, Kingstar. 165/70, lançamento exclusivo, aro 13, hein? Opa! Por apenas R$149,90. Eita! Ou em 20 vezes sem juros mensais, sabe quantos mensais? Quanto? R$7,50 nos cartões Extra. Só R$7,50 por mês. Pneu Altimax, 165/70, aro 13, por apenas R$159,90 ou em 20 vezes sem juros. Cê é louco. E mensais de R$8,00, só R$8,00 nos cartões Extra. Rapaz, você paga isso num cafezinho aqui na Paulista. Jesus. É isso mesmo. Pneu Pirelli 165/70, aro 13, por apenas R$169,90 ou em 20 vezes sem juros. E aí você vai pagar mensais de R$8,50 nos cartões Extra. Você percebeu, né? Não tá de brincadeira o Festival Automotivo Extra, hein? Vai, acelera pra economia Extra! Corre pro Extra aí, amigão! É isso aí, agora é hora dos corneteiros! Corneteiros do Estádio 97. Marcão, pelo amor de Deus, Marcão. No jogo contra o Fluminense, aí. O Dorival Júnior, no meio do jogo, me tira o Prato e o Cueva. Os únicos dois caras que tem qualidade técnica indiscutível, ele tirou. Fora o Hernanes. Que dois jogos atrás ele tinha substituído também. Dorival é péssimo. Nossa. Se você colocasse o Hernanes nesse time com o Rogério Ceni de técnico, ia estar na mesma posição que está hoje. Aí, tá vendo? Os dois técnicos são comparavelmente ruins. Ruins. O Dorival é péssimo, do mesmo jeito que o Ceni foi péssimo. Para de falar groselha. Uma coisa é que então, tem duas coisas, né, Marcão? Antes de você fazer dura, a conclusão, o Dorival tem um material melhor do que o Rogério Ceni, né? Não, mas o Dorival, só isso. E o Dorival é muito mais experiente que o Rogério Ceni. Mas o Dorival, né, o Dorival não quer a disposição melhor dele. Luiz Araújo não teve, Thiago Mendes não teve, Maicon, então. Ah, não, mas trouxeram o Hernanes não tava aí. Perdeu-se jogadores e trouxeram outros. Então, o Rogério Ceni não pode reclamar do material que ele tinha também, não. Ô, estranho. Nessa discussão aí, você tá do lado do Marcão? Você que o Dorival pra você é o melhor técnico do mundo? Não, não é do mundo. É o Pepe. Não, talvez assim, mas do hemisfério sul. O Dorival é um incógnito. A gente não. O São Paulo não tem uma regularidade. A gente não sabe se o time do Dorival é o que jogou contra o Fluminense ou o Atlético. Ou se é o time do São Paulo que deu aquele show nos Galinha que o juiz atrapalhou. Galinha. Ou contra o Santos e o Flamengo. Essa é uma incógnita. Agora, se fosse dirigente do São Paulo, eu traria o Cuca, pelo currículo. Eu acho mais confiável o Cuca do que o Dorival. Nossa, porrada no meu irmão. Só pra responder o que o ouvinte aí deu a cornetada, ele falou das substituições do jogo contra o Fluminense. Sim. Sacou o Cueva e o Prato. Convenhamos, aquele, hein? Então, mas aquele jogo, vocês não estão entendendo a filosofia do Dorival. Aquele jogo ele quis preservar pro jogo contra o Flamengo. Tanto que os dois deitaram contra o Flamengo, você entendeu? Sim. E resolveram o jogo pro São Paulo. O que o Dorival pensou? Contra o Fluminense não vamos arrumar mais nada, mesmo o jogo já tá perdido. Vou preservar os caras pro jogo contra o Flamengo e foi o que aconteceu. Ô, Marcão, depois desse introito. O Dorival tá te pagando quanto, hein, velho? Ele mandou o zap pra você? Mandou um zap? Eu só falo uma coisa pra vocês. Você tá pegando a filha do Dorival? Tem alguma coisa na parada? O São Paulo hoje é o terceiro colocado do retorno. E nas duas próximas rodadas, quiçá será o segundo ou o primeiro. O Marcão. O Marcão. São Paulo tem dois adversários. Que em tese, podem ser. Atlético de Goiás, hein? Atlético de Goiás e Chapecoense em casa. Então, dá pra fazer 6 pontos. Sim. Acho que, inclusive, se o São Paulo fizer 6 pontos, ele fica como o melhor do retorno, eu acredito. Só pra concluir aqui, ó. Todo mundo, eu vejo porque os caras falam assim, Marcão, porque o Dorival, agora ele colocou o Jusilei na posição que ele rende. O Jusilei, gente, pra quem não conhece o futebol, ele começou como segundo volante no Corinthians e foi ali que ele se destacou. Então, vocês estão falando como se o Dorival tivesse colocado o Jusilei no gol. Ele colocou o Jusilei na posição de origem do Jusilei. Se ele não tá mais rendendo como segundo volante, ele recuou um pouco o Jusilei, do mesmo jeito que todo mundo tava pedindo o Lucas Fernandes lá naquela época, lá porque tava jogando bem, todo mundo, pô, o Lucas Fernandes merece uma chance. Você não tem que colocar o moleque em um jogo ou dois e falar pro moleque, você não rendeu. Você tem que dar uma sequência de jogos. Ele deu a sequência de jogos pro Lucas. Ele não aproveitou, voltou pro banco, cara. Marcão, essa sequência foi muito longa. Mas que muito longa, tava cara. Tava muito mal o Lucas Fernandes. Imagina, não tava rendendo nada. Ele vinha entrando muito bem. Tá vendo como a torcida é 8-80? O moleque, ele vinha entrando durante muitos jogos. O moleque vinha entrando em muitos jogos e resolvendo. Crise no Bambi, hein? Não é crise. Só que crise assim, no Bambi, Domênico. Mano, tem razão, hein? Eles não vão procriar, hein? Vocês têm que analisar, cara. Um bando de galinha. Vocês têm que analisar o contexto. Eu não acho o Dorival nenhum Pep Guardiola, não é isso? Mas assim, o que ele tem feito no São Paulo... Não é. Marcão, mas ele não é tão ruim, não é tão bom também como você acha. Mas, ô Moto, o que eu quero que vocês entendam, cara, é que o trabalho tem sido bem feito, cara. Ele pegou o São Paulo desorganizado, tático e psicologicamente. Ele tá conseguindo recuperar. Eu também acho que demorou um pouco pra ver. Demorou, pô. Mas melhorou. Mas tá vindo. Vocês estão continuando criticando como se estivesse ruim, cara. Ô, Marcão, mas a gente não critica. A gente tá falando o seguinte, Marcão, que a nossa preocupação é ano que vem. O Dorival vai continuar ano que vem? Vamos ver. Cair já não cai mais, Marcão. Não, cai mais agora. Minha preocupação é ano que vem. A sequência do Dorival é que vai dizer se ele vai ficar ou não. Será que ele vai conseguir uma regularidade? O pessoal tá marcando. Até agora. O pessoal tá marcando muito em cima, Marcão. Não, eu quero que marque mesmo. Pessoal, tá trucidando o Marcão. Eu quero que marque. Eu quero que marque. Eu quero que marque. Brother. Eu quero que marque, mas eu não quero que chegue. O ouvinte que não gostar do Dorival, ele que liga aqui com argumento. Não fica ligando que nem o Mota e fica assim, eu não gosto do Dorival. Mas por que você não gosta? Porque eu não gosto. Não, quero que você não ligue, gosto. Quero que você eu já expliquei porque que eu não gosto dele. Por que você não gosta? Porque ele troca mal. Agora. Ele troca mal. Contra o Flamengo, ele trocou mal? Ele demorou pra, achar o time. Eu ouvi um Flamengo. Marcão, eu ouvi um Flamengo. Falou, Flamengo. Deixa o Marcão assim. Vocês já transformaram um, agora jogaram o outro. Agora a mão do Marcão, já estragaram o Nutella. Acabou com a Nutelinha lá. Ninguém vai sacanear mais aqui os Maurícios Borges. Tá ligado? Tá ligado? Acabou, é nóis. A que substituições você se refere que ele trocou mal? Vamos lá. Pô, você não pode tirar nunca, Marcão. Não, Hernandes. Tudo bem. Não, esse você jogo não pode, contra o Flamengo. Você devia ter. Ele, em todos os jogos, Marcão, que ele tinha, que ele, que ele precisava fazer uma substituição, ele demorou. Motinha, e trocou a insistência errado. Com o Gomes. A insistência com o Gomes. É Jonathan Gomes. Não pode colocar mas não esse cara. Gente. Às vezes os caras criticam, falam, ah, mas ele tá colocando o Denilson, aí ele tá colocando o Marcinho. Não. Mas se você tira os caras que estão jogando pela beirada, no caso lá, quando tava o Cueva e o Lucas Fernandes, você substituir aquele tipo de jogador, você tem que colocar um jogador com a mesma característica. Marcão, gente, eu concordo no seu argumento. Fala, é estranho. O que eu concordo com pra os fechar. Argumentos, Marcão, é às vezes os erros infantis que o... Individuais né? que os jogadores de São Paulo têm. Sim. Pô, é uns erros ridículos que... Prejudica o trabalho do técnico, querendo ou não. Nessa parte, eu acho que o Dorival não tem como. Olha, eu discordo de muita coisa que o Marcão tá falando, mas vocês estão querendo sacanear o Marcão. Vocês são anti-Marcão. Mais cornetadas. Mais cornetadas. Não, tudo bem. Tudo na paz. Quem fala é Fofão do Braz, beleza? Eu vou discordar do estranho no Ninho, que tá aí hoje, que é um tal de Benjamin. Eu concordo com o Mano. Tem que deixar o Romero, porque ele, por mais que a gente saiba que ele é ruim. Vai acompanhar o Keno de ponta a ponta. Ah, vai botar aqui acompanhante agora? Virou dama de companhia. Dama de companhia. Porra. Ah, mas o Corinthians, não foi o Santos, por exemplo, escalou uma dama de companhia, né? Sim. No jogo contra o São Paulo. Meteu o Alisson na ponta. Não. Avenida Alisson. Muito diferente. Estranho, não vai responder a crítica? Não, era pro Benja. Não, foi pra mim. Então, não, estranho, foi o estranho, Benjamin. Então, tô falando, não vai responder? E pelo jeito, cadê? Eu não vou responder. Cada um tem um gosto, velho. Eu, pra mim, entre um Jadson que não tá bem e um Romero que não tá bem... Eu ainda vou com o Jadson, que tem jogador que a habilidade pode decidir. Eu também. Eu concordo com o Benja. Eu morro. Agora, Sombra. O Carille vai querer entrar. O Carille vai querer entrar com um meia só de criação. Né? Provavelmente, parece que é certeza que ele vai deixar o Jadson no banco. Então, ele vai entrar com um time muito mais marcador do que um time para fazer gol. Ou seja, o Carille domingo, o empate é um bom resultado. Tá buscando empate. Eu vou achar, tá claro isso. Eu vou achar legal, hein, Benja? Agora, olha, não falamos nada, né, mas minha previsão foi pro saco, né, eu achava que o River chegava, mas o que aconteceu com o River? Meter a mão no River, é isso? Mas meter a mão ou não? Aquilo é pipocar, hein? Agora, os caras ganhando de 1-0 o primeiro jogo, tava ganhando de 2-0, o único resultado que servia pros caras era 4-2, os caras foram meter 4-2, velho. O jogo teve as suas nuances, tava 2-0, é verdade. De uma forma geral... Teve uma bola na mão, né? Na minha opinião, houve uma pipocada. Grande pipocada. Aí o que acontece é o seguinte... Não teve o pênalti lá? Teve um lance, quando já tava 2-0, que o jogador do River corta pra dentro, e o cara com a mão tira. Com a mão, não foi intencionalmente ou não, tirou a bola. Ok, interpretativo? Interpretativo, né? Ok. Mas... Depois, houve lá na frente situações onde foi requerido o árbitro de vídeo, então. O auxiliar árbitro de vídeo. Então, o que se comenta, e eu não sou contra o árbitro de vídeo, sou extremamente a favor, só acho que ainda está um pouco estranho quais são os momentos onde se usa ou não o recurso do árbitro de vídeo. Diga. Não, só para te falar um negócio, que eu também tinha essa dúvida que você tinha, mas o Simon... explicou, naquele lance do pênalti do River, que pra mim foi, da bola na mão. Eu achei também. E aí a gente questiona, por que que não teve árbitro de vídeo? Porque é o seguinte, o árbitro de vídeo não é pra ser usado quando tem bola na mão. Porque bola na mão, bola na mão é interpretativo. Perfeito. Então não tem o árbitro de vídeo, entendeu? Tá certo. Eu também falei, okay. Porra, por que que não teve árbitro de vídeo? É, tem pra puxão, é um grande erro. Não, mas peraí, o RG, não, esse é um grande erro, porque por mais que exista aí... É só pra quando cai no chão, o RG. Não, mas o... Não, mas pera lá, gente. O chão também. Vamos falar com relação aí ao toque de mão na bola. Mas na boa, Sombra, eu acho que a justiça ela não pode ser seletiva. Para alguns lances e para outros você faz uma vista grossa. Com relação aí ao toque de mão na bola... Não, eu acho que cabe sim, já que é interpretativo e o árbitro tem que detectar se foi ou se não foi. Por exemplo, o lance do pênalti, ele deixou o jogo correr, ele não tinha visto o pênalti. Ele voltou atrás, ele viu ali que houve um puxão e ele marcou o pênalti. Naquele lance do toque, da bola na mão do jogador do Lanús, o árbitro pode não ter visto a bola tocar. Mas não quer dizer que ele não queira apitar aquele lance, porque se ele tivesse uma outra análise vendo no replay, e aí eu acho que cabe sim ele parar o jogo, porque quem decide o lance que vai passar pro árbitro ou não, Sombra, é o árbitro de vídeo, é o cara que tá lá em cima. Então, faz o seguinte, o árbitro lá de cima, ele viu e entendeu que pode ter sido marcado, pode ter sido uma infração que o árbitro não viu, ele chama o árbitro e fala, ó, esse toque de mão na bola, eu tô vendo aqui de cima, na minha interpretação, foi pênalti, mas dá uma olhada você aí embaixo, se você concorda ou não. Ó, mano, eu concordo com você, né, isso aí. Contudo, não é por criticar isso que eu sou contra o árbitro de vídeo. Não. Acho que é uma grande ideia, uma ótima ideia, e deve ser apurada, melhorada, deve ser melhorada com todas essas observações. Sim. Ok, bola na mão ou mão na bola é interpretativo. E por que não é interpretativo também, como disse o Mano, o lance onde ele valide? O que não é interpretativo, no caso, não é nem questão de bola na mão ou de falta. O que não é interpretativo é se a bola entrou ou não, é o impedimento. Sim. Isso não é interpretativo. Agora, bola na mão, mão na bola, assim como falta, é interpretativo. Difícil, né? Vamos supor, o juiz marcou a falta. Marcou uma falta perto da área, né? Sim. Aí é uma... Não, foi dentro. Aí você fora, vê se foi dentro ou se foi fora. Mas ele viu que foi falta. A falta não então é ele dúvida, determinou. A dúvida só é se é ele local, já interpretou local, que foi falta. Então você está local apenas dirimindo a dúvida se foi dentro ou foi fora. Exatamente. Então essa coisa, e aí acho que é algo que vale a pena ser debatido, para não que, porque se não debaterem corretamente o assunto, se não apurarem corretamente, corre o risco de falar assim, ih, esse negócio de árbitro de vídeo é uma merda. Vamos queimar o negócio logo. É a injustiça, é uma merda. É uma boa ideia, o que eu acho que é o seguinte, com o passar do tempo vai se afinando as coisas para chegar num bom consenso de como aplicar o árbitro de mas vídeo. Eu tô com o Mano, nesse lance aí tem que usar também, não importa o que o cara vai resolver lá na frente, mas se foi bola na mão ou mão na bola, o cara tem que olhar lá. Mesmo porque sabe, ele vai, RG, ele ali vai... você coloca o cara para analisar o lance, talvez aí de uma outra forma que ele não tenha visto. Ele vai abrir... Se ele quiser manter o lance e falar, não, na minha avaliação não foi pênalti, é um critério que ele pode adotar. Sim, lógico. Mas que ele tem que rever o lance, ele tem, cara. Porque senão você abre precedente, pô. Se você bola na mão ou mão ainda na bola... Tá, não, ainda tá meio nebuloso. Ainda tá meio nebuloso, mas acho que as coisas... Mas o River pipocou, viu? Não é por isso que o River concordo, foi isso, cara. Foi pênalti, e eu estive lá. Nós estivemos lá no McDonald's, lá na Praça Pan-Americana. Chegou o cara todo vestido de River Plate. Chupa! E veio apostar comigo. Calma, você pode estar comemorando. Olha! Thiago Radic. Mas já chegaram. Radic não perde hoje. De pato. Não, eles não perdem hoje. Não, mas não é isso, não é isso. Ah. Ele tá comemorando que o Lanús ganhou. O River tá fora. Sim, o River tá fora. É pior jogar com o Lanús do que com o River. Não, nunca. Ué, o segundo jogo. O River também tava comemorando. Não tem problema nenhum. O River também tava. O River comemorou também, mano. O Vieira pode mandar um chupa pro cara. Chupa pro Thiago, que ele quis apostar comigo. Amigão, faz assim, ó. Quando você tiver o peso da camisa do Grêmio, você vem apostar comigo. Por enquanto, o apelido de vocês vai ser sempre Galinha. Gagina. Nossa senhora! E esse apelido, pra quem não sabe, é por causa de pipocada como essa lá atrás. Nossa, como é que é o nome dele? Que pancada no mano dele? Nossa. Que mano, fala bobagem. Chupa galinha. Chupa galinha. O River, ele é muito pipoqueiro. Muito, demais. É histórico. Só time muito mequetrefe que perde em decisão pra River. O ano que vem o River merece jogar sem camisa, só com o número pregado nas costas. Mas é o negócio assim, relembrando aí o ocorrido aí, Sombra, o Vieira tá comemorando, mas se o Grêmio pegasse o River, o segundo jogo seria em Porto Alegre. O Grêmio pegando agora o Lanús, o segundo jogo é na Argentina. Mano, eu tava falando com o Marcão ontem fora do ar. Já ganhou então? Problema. Já ganhou? Não. Já é campeão? Isso, vai pra cima. Vai pra cima, todo mundo ganhou. Já ganhou, eu acho que é. Já ganhou? Só que eu tava falando com o Marcão fora do ar. Olha o time de São Paulo de 94, cara. Era um timaço, o São Paulo perdeu em casa pro Vélez, meu. E aí, decidiu em casa. Mas Libertadores, cara... Palmeiras e Santos contra Boca Juniors, decidiu em casa. O Grêmio em 2007 contra Boca Juniors, decidiu em casa. Mas geralmente quem decide em casa leva vantagem, isso é estatístico. Sombra, o Vieira agora tá numa sinuca de bico, hein, gente? O Vieira agora tá numa sinuca de bico e ele tá lascado. Mano? Sabe por quê? O negócio é o seguinte, se você perde aí uma final de Libertadores pro River, você fala, pô, é o River, é um grande time sul-americano, é um time que já ganhou 3 Libertadores. Agora, por exemplo, o Lanús, ele é o São Caetano argentino, irmão. Você perder do Lanús, a chance de você ser jorrado por todo, inclusive pelos times que, ó, o Inter que tá na Série B, vocês não vão ter moral nenhuma pra falar mais nada do Inter. Mas o Lanús é o campeão argentino, mano. Mas ele teve a capacidade de chegar na final. Independente, Domênico, o São Caetano chegou na final de Libertadores também e continua sendo o São Caetano. Não adianta, velho. É nóis. O Grêmio, ele tá esnucado. No futebol não dá pra bancar. Eu gostaria de estar nessa esnucada. E eu vou falar aqui, eu quero dar um recado pros colorados, que tem vários ouvintes colorados também que ficam mandando no Twitter, coisa. Vocês que compraram a camisa do River, dá tempo, que faz menos de 24 horas. Vocês têm 7 dias pra trocar, vai comprar do Lanús, seus trouxas. Nossa senhora. De comprar do Lanús, vai comprar do Real Madrid, seus trouxas. A gente tá vendo o Vieira falar aqui que o Grêmio já é campeão, mas depois desse resultado de ontem do Lanús, no Lanús do Vieira não passa uma agulha, viu, velho? Eu acho que com o Lanús piscando, é Galtinha? Você acha que eu vou falar? Não, eu acho que o Lanús vai ser campeão. Lógico que eu acho que é o Grêmio, pô. Dá uma segurada, hein? Mais uma cornetada. Esse mano aí tá de brincadeira, velho. Preferi o Romero em campo do que o Jadson, velho. O Romero só sabe correr. Esse cara tá no esporte errado, velho. Pelo amor de Deus. Não sei como ele engana tantos corintianos assim, viu? Que é o Renan, corintiano de São Caetano. Ixi! Não, mas o Romero, cara, eu não acho que ele tá bem. Tecnicamente, ele tá muito mal. Inclusive, Sombra, quando você tinha um meio-campo ali com o Jadson jogando muito e o Rodriguinho jogando muito, o Romero era fator surpresa. Então, muitas vezes ali, ele aparecia ali fora de marcação, porque a galera tava dando uma atenção especial no Jadson e no Rodriguinho. Hoje, com o Jadson mal e o Rodriguinho mal, o Romero muitas vezes a bola cai no pé dele pra ele fazer alguma jogada em progressão aí, uma articulação ali pro gol, ele não consegue fazer. Ele fica que nem uma barata tonta ali e perde a bola. Mas, de fato, o Romero hoje é um jogador que, taticamente, ainda mais no momento que o Corinthians vive, que ninguém consegue marcar ninguém, a zaga do Corinthians hoje ela tá muito exposta, o Romero é um cara que ele consegue dar esse combate defensivo e ele consegue muitas vezes auxiliar as subidas do lateral. O Corinthians ele teve no primeiro turno aí uma das principais características, as subidas tanto do Fagner quanto do Arana. Hoje a intensidade é um pouco menor porque os dois jogadores não vivem um bom momento. Mas contra o Palmeiras tudo pode mudar de figura, cara. Contra o Palmeiras, assim como aconteceu no Campeonato Paulista, que na minha avaliação ali foi um divisor de águas pro Corinthians no ano de 2017, que o Corinthians era tido como uma quarta força, etc e tal, aquela vitória contra o Palmeiras foi um start para que o Corinthians mudasse seu status. Então diante do que está acontecendo aí próximo do término do Campeonato Brasileiro, eu acho que se o Corinthians vencer o Palmeiras, já é campeão brasileiro, cara. Acabou. Mais uma cornetada. Só para completar isso aqui. Fala, Marcão. O Romero está pro mano que nem Dorival está para mim, mano. Nós estamos remando contra a maré. Por exemplo, se tivesse uma outra opção dentro do elenco do Corinthians ali pra substituir o Romero, eu até colocaria. Eu não acho que o Romero é imexível no time do Corinthians. Eu tiraria sim. Não, mas então, Sombra, é que o Jadson e o Romero, eles estão mal. Só que só tem uma posição ali pra que você possa suprir. No caso, o Carilli acabou optando pelo Jadson. Mexeu na pior posição. Essa hora que importa é que o Jadson já deve estar meio chateado. Deve estar falando com os colegas mais próximos do elenco, da turminha. O homem renovou mais 2 anos, agora já tá querendo apagar as estrelas do elenco. Vai entrar no segundo tempo e vai fazer o gol da vitória, cara. E não vai comemorar. comemorar e não vai comemorar e não vai olhar pro banco. Vai sim, vai sim. Não vai olhar nem pro banco. Vai passar reto pelo Carille. Você vai ver quando tiver falta o que vai acontecer em campo. Mais uma cornetada no oferecimento de amendoim Santa Helena. Um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Também no oferecimento de Sempre TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. Incoerência número 3.927. Esse mano é muito engraçado, mano. É, quando o ouvinte liga e reclamando que ele tá dando zica porque tá falando que é campeão, ele fala: não sei o que jogo, não sei o que jogo, não sei o que tô no campo. Ai, que deitado. Só que aí quando alguém chama ele pra apostar, ele fala que dá zica. Ué, joga, não joga, dá zica, não dá. Nossa, como é que jega, hein? Aguarde o próximo boletim da Incoerência. Nossa senhora! Nossa, que joga agora, mano! Pega os pedaços do mano que caiu aí! Ajuda ele a levantar, hein, já! Ó, o bagulho é o seguinte: o bagulho é o seguinte: com relação a eu não jogar, isso daí é fato, mas. Toda vez que eu apostei no estádio 97... Você sempre perdeu pra mim, mano. Não, não, não. Eu ganhei, inclusive, de você algumas apostas e o Bapa pode pegar. Não lembro, não lembro. Eu ganhei no mínimo umas 18 de você. Quê? Você nunca ganhou de mim. Meu marreco. Nunca ninguém ganhou de mim a aposta. Teve uma que o Domênico ganhou. Eu sou o rei da aposta. Eu só perdi o ranking. O hino do Corinthians. Não, que cantei hino de cor. Isso tá maluco. O Bapa pode pegar o Bapa. Ele pode pegar o ranking das apostas aí. Pega aí, pega aí. Mas eu tenho certeza que eu já ganhei apostas de você. Mas com relação, por exemplo, aí ao fato de apostar, isso daí chama uma zica do cacete. Agora, falar que o Corinthians é campeão e etc, eu tô embasado em números, irmão. Tô embasado no peso da camisa. Nossa senhora. Ô, Vieira, uma estatística, ela não está totalmente atualizada, não está atualizada. De todas as finais. É um pouco recente, tá? Só Libertadores? São decisões em mata-mata. Na América do Sul, são 56% dos times que se classificaram em cada fase eliminatória na última década decidiram os confrontos em casa. Então, 56%. Quem joga decidindo em casa. Tá. Mas não é aquele número não, alto pra Boné, né? Não é, mas ele é mais do que da metade. Mas 56 ainda é mais que 44. Não, sim, não tem a dúvida. Se você tiver a caixa com 100 bolinhas, embora você só queira pegar 56, você vai errar. Se tiver 100 bolinhas, você vai querer. E 56 te salvam, 44 te matam. É. Tem que ver pior, né? É pior, né? Ô, Sombra. E a gente tá falando até, você pegou os dados aí da Libertadores. Cara, como é legal a Libertadores, cara. A Libertadores é aquele torneio raiz, né, mano, véio? Que tem guarda na frente do escanteio com escudo. Você acha legal isso aí? Agora ele acha legal. Não, mas é verdade, RG. Mas já foi isso aí, né, mano? Não, mas ainda continua. Ô, Domênico, ainda continua. Ah, mas já foi, né, mano? Porque esse negócio de jogar coisa em jogador. Não, mas, ô, Domênico, a Libertadores ainda tem esse espírito raiz, mano. E é legal demais. Eu não sei se vocês chegaram a ver no final da partida ontem, um torcedor do Lanús comemorando aí a classificação pra final. Não, cueca, não vi. É um gordinho, velho, de cueca, Domênico. Puta, ele chacoalhando o bago pra torcida do River lá. Tá brincando? Sério? Velho, é uma das mais engraçadas que eu já vi. Ô, Sérgio, eu vou encaminhar pro Sérgio Louco. Eu vou encaminhar pro Sérgio Louco agora aí, ele vai colocar no ar aí pra que a galera possa ver. São situações distintas, né, Maurício? Isso é uma coisa. Agora, você falar que legal, o cara lá protegendo o jogador de tomar a pedrada. Isso é raiz, RG. Agora, é raiz, irmão. Campeonato inglês com o torcedor do Tottenham, se eu não me engano, foi banido dos jogos do Tottenham, do clube de sócio, porque as câmeras flagraram ele urinando no copo e jogando do outro lado na torcida. Então. Aí tem que ser. Torcedor do Tottenham. É raiz, mano. Imagina. Ah, tá bom. E você aí já sabe o que significa o TCL que está na camisa dos árbitros? Não sabe ainda. Ih, então tá perdendo. Já tá todo mundo comentando. TCL. É a marca de TVs que mais cresce no mundo. E sabe por quê? As TVs da TCL têm a mais alta tecnologia e qualidade de sobra. Tem uma linha completa de televisores que vai de 32 a 75 polegadas. Sabe aquele modelo QLED, tela curva dos seus sonhos? fica bacana, hein? Aquela imagem impressionante, Ultra HD, 4K, com aquele som impecável. Ei, Marcão, só jogando videogame numa dessa, hein, Marcão? Eita! Então, a TCL tem tudo isso e muito mais. Tem modelos com soundbar integrado, Android TV, comando por voz e até moldura metálica. Entre agora no site semptcl.com.br. semptcl.com.br e marque um golaço trocando sua TV por uma TCL novinha. TCL, a marca de TV que mais cresce no mundo. Seja bem-vinda à TCL aqui no Estádio 97, hein? Muito bem-vinda. Caramba, o Tottenham meteu 3-0 no Real Madrid. Não acabou ainda. Mas tá 3-0, velho. Mas é grupo, né? É grupo, mas Champions League, meu, mas 3 meteu 3, velho. 5 do segundo tempo. Já 3-0. Ah, mas o Tottenham não é um time ruim, hein? Não. É. Eles têm lá um dos melhores atacantes do campeonato inglês. Pô, mas o Real Madrid tem muito mais time. Empatou o Real no primeiro jogo, se eu não me engano. É, em Madrid, né? Em Madrid. Em Real, né? Em real. Boa. Esse é o Estádio 97 no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Quero dar agora o recado da Estela Barros Turismo. Tá todo mundo, muita gente manda e-mail. Ah, vocês falaram lá no programa. Quero viajar pra Copa com a minha família. Quero ir com meus amigos. Quero viajar pra Rússia, acompanhar o Brasil. Mas eu tava no carro, não anotei o telefone. Ó, pra quem quer viajar para a Rússia, acompanhar a seleção brasileira, seja com os amigos, seja sozinho, ou com a sua família, ou juntando tudo, tem que ir através da Estela Barros Turismo, porque a Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. E a Estela tem várias opções de roteiros já separados por fases. Se você quer assistir só a sua primeira fase, quer assistir quarta, semifinal, quer assistir a Copa inteira, quer assistir um jogo só, tem sempre uma opção de roteiro para você. Então ligue hoje mesmo na Estela Barros. 2166-2250. 2166-2250. Boa. Você pode parcelar em até 8 vezes no boleto. Então ligue já, pode ligar agora. E tem o site. Lá no site também tem um monte de informações. estelabarros.com.br. Estela com S mudo e com 2 L's, tá bom? Boa. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia. Com a Estela Barros Turismo. Daqui a pouco tem mais cornetadas, tá? Já tem mais cornetadas, tá? Agora nós vamos ao Momento Sem Parar. São 3 ouvintes na sequência. Todo mundo usando sem parar, né? 1.700.000. Imagina hoje. Mil pessoas viajando hoje. Imagina hoje. Se o cara não tem o sem parar. Passar no pedágio, que beleza, né? Foi, baratei até seguro isso aí, sabia, cara? Fui puxar o seguro do meu hoje lá, o cara falou assim, está lá o Sem Parar. Que beleza. Viu? Sem Parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative onde quer que esteja, sem parar a sua vida no seu tempo. Eu acabei de ver aí, né? É gordinho. Genial, mano. Acreditou no fax que viu pela TV, 51 só pro RGBB. Acreditou no fax que viu pela TV, 51 só pro RGBB. Olha lá, a imagem ali. Olha, o gordinho. É sensacional. Olha lá, velho. É o Portuga, velho. Não é demais, Portuga, velho. O Portuga, velho. O Portuga tá com a cara do... Mas o Portuga não gosta do River, lembra? É ele, o Portuga lá. O Portuga tá magrinho, velho. Isso é Libertadores, irmão. Não é legal, Domenico? Olha lá, assim, mano. O Portuga tá magrinho. Sensacional. Olha, pessoal, o que vocês estão assistindo? Vocês estão falando do quê? É que o estádio é transmitido com imagens, né? Aí, através do youtube.com/radioenergia97 e também através do facebook.com/energia97fm. E aí passou a imagem do gordinho lá do gordinho. Gordinho. Alô, coloquei agora lá no meu Twitter. Meu gordinho mandando ver. Alô. Vieira 1903. O que é isso aí? É o meu Twitter, eu vou retweetar aqui. Alô. Alô. Quem fala? Matheus com TH? Sem H. Ah, sem H. Matheus. Matheus o quê? Matheus Chade dos Reis. Chade. Chade dos Reis. E quantos anos você tem? 26. Quanto? 26. Ah, RG, 2.6, hein? Hoje. Hoje não. Mas lá no tempo... Hoje não? No, ficou claro, ou não, quem Matheus Jesus lá, velho. Ah, sensacional! Nota 9. 9.7. Matheus o homem lá, velho. Pô, qual que é o bairro aí, Cristão? Bela Vista, não precisa de óculos. Boa. Ah, mas olha o RG salvando. Sensacional. O RG tá impossível. Cara, tá impossível. Vista, véio, de minuto em minuto. E o time? São Paulo, Domênico. Ah, tricolor! Do mundo! Ô, Matheus, aí, temos aqui, olha, também o Estranho no Ninho, o Emerson Luiz Inocente. né? São Paulino também. Graças a Deus. Troca uma ideia com o Emerson, cara. É, ô Emerson, tudo bom, cara? Beleza? Beleza, cara. Bom, viu, eu tava vendo vocês discutindo sobre o Dorival, cara. Eu não... Quando ele foi... quando foi ventilada a hipótese dele vir, eu não queria, sinceramente, não queria. É, mas eu tô um pouco agora com o Marcão, cara. Boa. Porque, assim, o que eu penso, ele chegou logo depois do jogo contra o Santos, né, que o Rogério saiu contra o Flamengo, contra o Santos foi o pintado. Sim, isso. E aí ele assumiu contra o... Atlético Goianiense. Empatou 2x2. Isso, Atlético Goianiense. E o Cueva deu uma ramelada lá, que tomamos o primeiro gol, se eu não me engano. Entregou o primeiro. Entregou. É, mas assim, se você pegar, por exemplo, a sequência que ele teve, cara, o São Paulo tava destruído, bicho. O São Paulo, meu, tinha perdido pro Fluminense, depois pegou o Santos, perdeu pro Flamengo, enfim. Teve aquele jogo do Atlético também, que o Lucão acabou entregando. Mas o Lucão ainda não era o Rogério? Contra quem? Atlético Mineiro? Foi o Lucão, era o Rogério. Isso. Isso. E o Lucão deu aquela feliz entrevista. Vocês vão ficar livres logo de mim. Foi naquele jogo? Foi depois de ser afastado. Cara, tem a sorte de vestir a camisa do São Paulo. Agora, eu não sei se vocês concordam ou não, né? Assim, é difícil, cada um tem o seu elenco naquele momento. É difícil dizer isso. Também não acho o Dorival a última bolacha do pacote, assim como também acho que o Rogério fez um péssimo trabalho. Mas, convenhamos. O Arboleda tá jogando muito mais do que tava jogando o Maicon. É mais leve. Não faz as mesmas bobagens que o Maicon tava fazendo. Mais qualidade. Bom jogador. Mas aí a gente pode colocar uns 9 pontos perdidos na conta do Maicon. O Hernanes deu uma vida pro meio de campo de São Paulo que a gente não tinha. O São Paulo vivia do Cueva. O Hernanes ali agregou muito no São Paulo Futebol Clube. E vou dizer, um jogador que eu não sei até onde, que nem tanto tecnicamente, que ele não é um jogador tão técnico, mas um jogador dedicado. Petros, um cara dedicado, um cara que chama junto. A entrega do cara em campo é fenomenal, cara. E outra, eu acho que... E do o Cueva está jogando bola também. Cueva. É um Cueva. Só. O Cueva está jogando bola também. Então, o que acontece, cara, eu penso que, assim, também ajudou muito o Dorival a chegada de alguns jogadores, principalmente Arboleda, o Hernanes e o Petros. Mas só um parênteses na... E tem também a questão da... Fechou a janela, né? O Cueva se aquietou depois que fechou a janela. Mas... Que ele viu que ele não ia embora mais, Marcão. Tem só uma questão, isso. Só uma questão aí. Vocês estão falando que chegou um monte de jogador, mas pra vocês verem a competência do técnico. O São Paulo praticamente remontou o elenco com o campeonato rolando. E se você não tem um técnico que sabe fazer esse esquema, fazer esse entrosamento pro time voltar a render... Não, se os caras não comprarem a ideia do técnico, isso não vai rolar. É por isso não que eu falei, gente. A gente, óbvio que a gente tem que enaltecer o que a torcida do São Paulo tem feito esse ano. A gente tem que enaltecer a vontade, a entrega dos jogadores, o compromisso que os caras estão tendo. Mas assim, cara, eu não vejo ninguém na mídia esportiva, cara. Não que eu ache que tem que também supervalorizar o trabalho do Dorival, mas pelo menos, cara, ser justo, mano. Dá o mesmo tempo pra ele que todo mundo pede pros outros. Não estão dando, né? Aliás, é o que eu falei também, Matheus. O pessoal, quando o São Paulo contratou o Dorival, muitos falaram, porque eu quero ver quando o Dorival terminar os 6 meses de contrato, aí a gente pode analisar. Tá aí, ó. Não precisa nem de 6 meses, já fez muito mais que o Rogério Ceni como treinador. O que você acha, Matheus? Então, é exatamente o que eu ia falar. Porque, assim, logo quando ele assumiu, ele pegou uma puta bucha, cara. Sim. E se você for ver os jogos que eles perderam, é muito do que você falou. Foi muito erro, assim, individual. Claro. Quando ele teve uma sequência, que foi quando parou o campeonato, ou quando começou a ter apenas jogos de domingo, jogos de sábado, tinha aquele jogo de meio, que ele teve tempo pra treinar, e teve tempo pra pôr em prática o pensamento dele, é o que você falou, cara. A terceira é a melhor campanha do campeonato. Com certeza. Agora, você quer ver outra coisa que ajudou muito? Sobra. Oi, diga, Narigudo. Não, que eu queria falar um negócio do treinador. É um negócio engraçado. Há 2 semanas atrás, o Carille era o novo Tite e o Dorival tinha que ser mandado embora, senão o São Paulo ia cair. duas semanas depois, o Carille é questionado e o Dorival é um gênio. É impressionante. Mas não é um gênio. Eu sempre banquei aqui porque eu confio na competência do Dorival. Ah, o Mano sempre... O Marcão é verdade. O Marcão... Claro. É Dorival Futebol Clube desde o primeiro dia. Ah, eu falei, pô. O Dorival, ele não é nem o Pepe Guardiola. Eu não tô querendo dizer isso. Mas assim, a gente tem que enaltecer... Não, a gente tem que enaltecer, cara, a capacidade que ele teve... De remontar esse São Paulo aí com o campeonato agora, rolando, cara. Uma das melhores coisas, assim, taticamente, que foram ajustadas é a colocação do Militão na lateral. Salvou a nossa lateral. É o Militão na lateral direita, porque o que o São Paulo tomava de gol por aquele lado, sim, o Militão, que não é lateral, volante improvisado. Preta, mas o Sombra, eu tava ouvindo aí. Ô Emerson, eu tô falar, só querendo concordar nossa, contigo com relação. É. Não, mas eu tava querendo concordar com o Emerson com relação ao trabalho do Dorival. Porque o meu irmão, ele fala do Dorival como se ele tivesse pegado um time aí com o potencial do Avaí no campeonato e tivesse feito a campanha que ele fez com o São Paulo. E qual que era a campanha do São Paulo, quando o Dorival assumiu, mano? Do Avaí. Um erro não justifica o outro. Aqui não um erro não justifica o outro. Tô comparando o trabalho, é obrigação. Tô comparando o trabalho. Eu respeito o amor que você tem pelo Dorival, o amor platônico, você quer engravidar do cara, mas o negócio é o seguinte, assim como você quer engravidar o Emerson Romero. O Emerson tem razão, e o Sombra também, porque querendo ou não, você pode até analisar o trabalho do Dorival a partir do próximo ano, ele permanecer ali e falar, bom, agora ele conseguiu um título, etc e tal. Pelo elenco que São Paulo tem hoje em dia, falar ai, mas tirou o time do rebaixamento. Isso aí é grande trabalho, isso é de brincadeira. Isso aí é obrigação do cara, velho. Isso é de brincadeira. Uma coisa é ele fazer um bom trabalho, por exemplo, ó, ele pega o Atlético Goianiense, o elenco que o Atlético Goianiense tem e deixa na Série A, você fala, pô, fez um bom trabalho. O elenco do Avaí, pô, fez um bom trabalho. O elenco que tem Hernanes, Prato, Petros, Jusilei, pô, é uma pena que o chefe Benedetti não tá aqui hoje, mas eu vou usar uma metáfora pra você entender, pra ficar mais fácil, mano. Se você vai lá no mercado e compra bons ingredientes, mas você não sabe cozinhar, vai sair um bom prato? Ah, você tá de brincadeira. O que é fazer um bom prato com o São Paulo? É deixar na Série A? Ué, você encara isso como fazer um bom prato? Desculpa, eu não acho. Eu acho que isso é obrigação. Ô, mano, isso aí não é fazer um bom prato, é acender o fogão, velho. Então, isso aí é acender o fogão, nossa, não é fazer um bom prato. Vou falar de novo. Mas é fato, Paulo. Você acha que permanecer na Série A é fazer um bom prato? Não é questão de permanecer na Série A pro clube grande é acender o fogão, irmão. É ferver uma água. Deixa eu te falar, o São Paulo é a terceira melhor campanha do retorno e daqui dois jogos é capaz de ser a primeira. A campanha do Dorival, o campeonato do Dorival, que contempla desde o primeiro jogo do Dorival, deixaria, se não me engano, o São Paulo na Libertadores. Então pronto, dá uma chupada aí, mano. Deixaria o São Paulo na Libertadores. Mas desde o primeiro jogo, infelizmente, ele não pegou o primeiro jogo. O elenco do São Paulo é pra brigar por isso, gente. Mas é o que o Emerson falou. Eu concordo que demorou um pouco pro Dorival conseguir engrenar em termos de pontuação, mas a gente tem que levar em consideração, cara, que time grande, quando tá em zona de rebaixamento, como o São Paulo tava, o fator psicológico influencia, porque o fator emocional. Porque ele não pegou o São Paulo na primeira rodada, ele pegou o São Paulo na zona de rebaixamento. Ele pegou o São Paulo na zona de rebaixamento. São Paulo tava com 11 pontos, com 11 rodadas, cara. Fala aí, Matheus, no Matheus não, mata ele. só com relação ao que o Benzer falou, cara, eu tenho conversado com um primo meu, que ele é corintiano, e esse negócio de técnico é engraçado, é mais como o Benzer falou mesmo. Eu falei pra ele o seguinte, meu primo, se você pegar Inter, hoje todo mundo quer, todo mundo não, mas a grande maioria, o Neto, que falou, estão pedindo a cabeça do Carille. O que eu falei pro meu primo é o seguinte, se você inverte a tabela, por exemplo, se o Carille tivesse o resultado que ele teve agora e no final do campeonato ele tem o resultado que ele teve no primeiro turno, ninguém ia estar pedindo a saída dele, entendeu? Então, assim, é muito do momento, cara, ninguém vê o trabalho que foi feito ou que está sendo feito. Então, o técnico, meu, não adianta, ele pode fazer o que for. Se ele não demonstrar resultado, cara, é o que eu falei, inverte a tabela. Imagina se o cara, ele começa mal o campeonato e termina do jeito que ele começou o primeiro turno. Quem pedisse a cabeça dele seria louco, assim como seria louco quem pedisse a cabeça dele no primeiro turno. É verdade. Ô, Matheus, aliás, a grande enquete hoje, todo mundo comentando muito essa enquete, né, cara? Se o Corinthians não for campeão brasileiro, o Carille cai? Pois é, não deveria, cara. A diretoria deveria. Hoje já falou. Tá maior onda já, né? Todo mundo falando disso, né? É, o diretor onda, vai pro inferno, por isso será o campeão. O diretor. Maior onda aí. O diretor do Corinthians falou sobre isso. O bicho não cai. É o que todo mundo comenta. Todo mundo que encontra, só se fala isso. O diretor do Corinthians falou. Mas é verdade isso aí. E pra domingo, eu não sei nem se vai conseguir dar ordens lá na beirada do campo, cara. O Flávio Adalto falou. Não, ele tá no pescoço. Wilson, só mais uma polêmica, ah, cara, que eu queria falar pra vocês. Eu vou falar em meio genérico, se vocês não ficar muito claro, eu vou ser mais específico. Você lembra sobre o que aconteceu em 2009 em São Paulo? Desculpa, não entendi a sua pergunta. O que aconteceu com o São Paulo em 2009? Em 2009. Em 2009, o São Paulo foi prejudicado pelo STJD e teve dois ou três jogadores que não puderam jogar, que era o Dagoberto, o Borges e o Jean. Borges, isso, exatamente. E você lembra que no jogo foi uma falta que não teve nada a ver, não tomaram nem cartão amarelo, não foi nem falta de violência, e mesmo assim foram suspensos três jogos. Isso. Foi contra o Botafogo, Goiás e o último jogo contra o Sport, certo? Sim. Último jogo contra o Goiás. Não, o último jogo contra o Sport foi 4-0. Foi 2008. Foi 2008. Em 2009, eu acho que contra o Goiás a gente perdeu e a gente saiu da luta pelo título. Isso, é. Então o Paulo tomou uma goleada de 5 lá. 4-2. 2009 foi o último jogo. E aí a discussão é o seguinte: teve esse lance do jogo, que tem gente falando, ah, tem ou não tem. É estranho, né, cara? Mas, dizer, não teve... Caramba, velho, não entendi nada. Eu não entendi, mas olha. O jogo tem que ser suspenso, é isso que foi meio Bial agora o cara. Ele tá querendo dizer que. Quer dizer, esse lance da solada do jogo? O jogo bateu no cara. Esse é uma outra coisa que muita gente comentando hoje nas redes sociais. Todo mundo comenta disso. Se o STJD não vai analisar esse lance. Exatamente. Vocês são os anti-nojento. Eu quero que vocês se danem. Não fala assim. Cara, o que é isso? Não fala assim. São seus irmãos. Você não tá falando de coração isso aí. É, irmão de rádio, de fé. E pra fechar a sombra, em 2009 ainda teve aqui o jogo do Botafogo, né? Você veio cheio de mágoa hoje, hein? Verdade. Metralhadora cheia de mágoa. Tava com um caderninho anotado, falou, quando eu ligar em 2017, vocês vão ver só. Ainda vou falar. O Jobson, não foi o Jobson? Eu fico imaginando se ele não conseguisse. O Jobson, o cheiro do gol. Ô, Matheus, um abraço pra você, tudo de bom, obrigado pela audiência. Valeu, Thomas. Tem o mexer do Mac? Sim, vamos lá. Bora, Matheus. Todo dia de clássico no McDonald's. Beleza. Matheus, um abraço pra você. Tudo de bom. Obrigado pela audiência. Valeu, Thomas. Tem mexer do Mac? Sim, vamos lá. Bora, tá Matheus. Todo dia de clássico no McDonald's. Boa. Beleza. Você ganhou um par de vouchers da Mac, oferta do McDonald's. Parabéns. Valeu, obrigado. Valeu, feriado aí, Jal. Segundo ouvinte, no momento sem parar. Sem parar ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Quando tá em choque, tá com uma mão. Já tava cantando que era campeão. O gamba não sabe jogar com deitada. Salão de festa, o porco vai ganhar bem na sua casa. Nossa, deitada. Sabe o que é? Deitada. Sabe o que é pior? Anitta, olha. Ô, Vieira, o cara tá ouvindo a Anitta pra fazer paródia. Vai pro inferno aí, ô suíno maldito. Ah, cara. Ô, Sombra, só pra lembrar que eu fui Anitta, um dos primeiros a fazer musiquinha pro estágio. Diga estranho. Eu fui um dos primeiros a fazer musiquinha pro estágio. Foi mesmo? Foi. Ah, é? O estágio, isso, né? Antigamente, no começo do estágio, eu fui um dos primeiros. É mesmo? Lembra do Mano Guinu? Mano Guinu. Como é que era? Deixa eu tentar lembrar, é mais ou menos assim. O Guinu foi lá em casa, mas tava meio esquisitão. O Guindo foi lá em casa, mas tava meio esquisitão. Ele reclamou que era sempre comido e que ninguém ele comia. E na sua cabeça, um par de chifre ele tinha. Olha o Mano Guindo. Olha o Mano Guindo. Que lixo, hein, de música. Mano Guindo. Boa música. Era uma excelente música, eu diria. Uma das melhores que eu vi em toda a minha vida. Alô, nossa, que lixo. Grava pra você, ô filho maldito. Que isso? que é isso? Vai pro inferno. Alô? Alô? Quem fala? Alô. Domênico Gato. Eu? Mauro Venturini. Você sabe que todas as vezes que você liga antes de um jogo, um era dá muita sorte. Faltando. Era quem dá muita sorte. Falta ele, falta dá muita sorte. Pior que não, hein? Sim, o último senhor. Que ligou levou ferro. Que último caso que ligou? Onde você tá vendo isso aí? Acabou de me mandar uma mensagem. Que babado, mensagem. Nem sabe que é. Para. Ô, Dodô. Fala, velhinho. Qual foi a última vez que ele ligou? Apesar que o Mano tem razão, sabe por quê? No primeiro turno... Você ligou? Eu liguei uma semaninha antes, né? Ah, aí, toma, trouxa. Aí, calma, Domênico. Respeita a carteira amarela. Pera. Cartão amarelo pra você, mano. Cartão amarelo aí. Não é porque você tá aí no meio dos manos aí no Rio aí, não, que você vai querer dar de forgado, exatamente. Forgado, é forgado. Fala aí, Mauro. Fala, Vitor. Então, o que acontece? Eu liguei uma semana antes e eu falei pra eles que eles iam tomar do Grêmio e iam tomar da gente, né? Certo. E aí os caras estavam com... Eles estavam virado pra lua. Certo. Fora da realidade. E aí certo. Eles fizeram o que eles fizeram no primeiro turno. Certo. Demos jorrada, ou seja, jorramos. Você vai deixar eu falar? Não, tô te poupando de uma vergonha maior. Já passou vergonha no primeiro turno, passa vergonha de novo. Ô, mano, o rádio fala e o outro escuta. Não é porque você tá aí no RJ aí que você vai dar uma de forgado, cara. RJ, forgado. Eu tô te poupando de uma vergonha maior, Vitor. Baixa a bola aí, meu. Baixa a bola aí, até porque você é freguês. Você tem que baixar a bola. Freguês aonde, ô suíno maldito? Freguês são vocês. Duas partidas esse ano. Duas partidas esse ano, ganhamos as duas. Mano, é freguês. Não deixa de ser freguês. Esse ano, de duas partidas, ganhamos as duas. Mas é freguês. Mas, Vento, vai ganhar ou vai perder? Aí. E aí? Aí, Dudu. Deixa ele falar que ele tem direito. Aí os caras voltaram à realidade, né? Certo. Apesar que é o seguinte, né, Dudu? Você sabe, né? Os caras são campeão já, né? Os caras são campeão? Então, os caras já são campeão, lógico. O campeonato já acabou e eles já são campeão. E como nós estamos focados no nosso objetivo, que é ficar entre os quatro, para não correr risco de ter que participar da pré-Libertadores, Dudu, você já pensou se a gente consegue pegar um Tolima pela frente? Entendi. Tá entendendo? Que papo de loser, hein? O nosso foco é ficar entre os quatro. Ô, Venturini, esse papo é papo de loser, hein? De perdedor, tem que falar que tá lutando pelo título. Só, por consigo. Entendi. O Venturini é sensacional. Dudu, fala aí, meu velho. Você já pensou se a gente pega um Tolima, cara? Verdade, não pode, né? Pelo amor de Deus, né? Então verdade. Nós temos que focar no G4, temos que acabar aí com o vice aí, porque o campeão já tá aí, entendeu? É isso aí. Então a gente tem que ter pés no chão. Pés no chão, boa, gostei, pés no chão. É isso aí, a sua condição de inferioridade. Olha o respeito aí, olha o respeito. Que verdade. Você tem que assumir a sua condição de inferioridade. Inferioridade aonde, mano? Brigando por inferioridade aonde? Você tá maluco? Inferioridade, cara, é isso aí, o campeonato acabou, irmão. A única inferioridade que tem esse ano aqui é que vocês já são campeão. Então nós somos inferiores esse ano, porque vocês já são campeão. Acham que são campeão. Já foi, acabou o título. Acham. Acabou. Olha pelo vice aí. Que coisa de perdedor, e hein, quanto véio? Vai ser esse jogo domingo, afinal, Venturini? Domingo agora? Sim, é domingo agora. Não, da 2019, for... Venturini. Domingo, se for só 1-0 pro Palmeiras, eu não vou nem gritar. Eu também não. Domingo, se for só 1-0 no nosso salão de festa, eu não vou nem gritar. Nosso salão de festa? Ó, isso mostra que ele é eu um cara também que não vou nem comemorar. Não vou comemorar. RG número 2. Na Arena Corinthians tem duas vitórias pro Corinthians, duas pro Palmeiras e um empate. Na Arena da Porcada, nós temos olha, uma vitória respeito, mais que eles. Rapaz. Ou seja, o lugar onde é o salão de festas é a casa deles. É, essa matemática ali, sim, é o nosso aí salão de festas. Não tá fechando essa matemática, o Venturini. Pois é, isso mostra a coerência dele. O conhecimento básico. Ô, mano. Respeito. Ô, mano. Diga. Fala, Venturini. Entra aí no Google aí, ó. E vê aí quem é o freguês do Palmeiras. Não, eu tô no Google. Hoje não tem mundial. Se quiser perguntar pro Google alguma coisa, eu vou perguntar assim, ó. Posso perguntar assim no Google: quem é o único de São Paulo que não tem o mundial? É o freguês. Se você perguntar no Google lá, Bobão, você vai ver aí que quem tem o mundial, o primeiro mundial é nós. É só olhar aí. Tem que pesquisar direitinho. Pesquisa direito. Você não, às vezes não tem como. Venturini. Ai, que dó. Eu pesquiso no site da FIFA e nunca vi. Venturini. Um abraço pra você, Venturini. Obrigado pelo momento sem parar aí. Venturini. Um grande abraço pra você. Diga aí, Dudu. Não, é o Vieira. Ô, Venturini, não pare de abastecer os nossos grupos de WhatsApp, por favor. É, mas ó, o bar não me pede mais as coisas, cara. Não, pode mandar. Ô, Bah! Tô com saudade de você, Bah! Esse Venturini queima, né? Vai fazer uma funilaria aí, Venturini. Ô, Bah, escuta, meu amigo. Mauro, a gente, eu conheço ele, mas a gente há mais de 10 anos, né, cara? Resort ele já foi, eventos Mauro da rádio, parceiro, jogos de futebol. Ele faz uma série. Encontramos no Pacaembu. Mauro, faz uma série de ouro, cara. Eu já peguei. Falta me dizer que vocês fizeram xixi cruzado. Ai, ai, ai. Eu já fiz. Não, isso não, cara, mas o Mauro é palmeirense doente, né? É. Mas ele me deu dois presentes uma vez, cara, duas camisas do Corinthians que... Isso aí, Bah, com certeza. Raridades, obrigado, Mourão. Mauro, pra mim você não deu nada, né? Isso aí, você quer saber? Eita. Isso era do carro. Saudade de vocês, meus amigos. Um grande beijo pra todo mundo aí. Mauro tá com a voz embargada. Um abraço. Verdade. Isso é o seguinte, ele tem funilaria, ele achou no porta-mala de algum carro que ele ia consertar. Muito bom, por sinal, muito bom. Se eu dá pra algum corintiano que eu gosto, isso aí, deu pro Bah. Fazer o quê? Ele reforma carro antigo, fica legal pra caramba. Não, o Mauro é bom pra caramba lá no Venturini, em São Bernardo. Então vamos lá, terceiro ouvinte do momento Sem Parar. Sem Parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem Parar, sua vida no seu tempo, toca as druba! Nossa, pera, tem bomba! Como assim? Bomba! Lê, mano! Olha lá! Bomba! Não, bomba não! Bomba! O que aconteceu, mano? O atacante Jô do Corinthians foi denunciado pelo STJD por agressão ao zagueiro Rodrigo da Ponte. De 4 a 12 jogos! 4 a 12! Desculpa! Ô, mano, ninguém tá falando disso, acabou, não! Ninguém tá falando! Acabou o atacante do time! Vai de casinha até o fim do ano, mano! Não, pelo contrário. Ah, não, pera só, meu aqui, pera só. Eu fiquei triste. Por que, Domênico? Não, porque eu quero bater nesses coitados. Não, mas vai ser quarta-feira. Então, graças a Deus. Deixa jogar. Eu não quero segunda-feira aqui, neguinho. É porque o Jô jogou e o Jadson não jogou. Eu não quero choradeira, não. Quero essa porra completa que nós vamos bater na cara desses trouxas aí. Isso aí. Na cara nós vamos bater. Nem na casa dos. Olha aqui, ó. Nós vamos mijar com a porta aberta. O Domênico, ele deve ter tido algum tipo de problema. Não sei se ele tava. Eu não sei se ele tava aí fora de si, mas durante esse ano de 2017, eu suíno maldito. Pegamos vocês duas vezes e batemos na cara. Batemos na cara e, ó, tomaram uma surra com o negócio mole. Tudo bem. Que é isso, mano? Trouxa. E depois dessa surra. E depois. Então tá bom. E depois das duas vitórias que você se. Nossa, acha que ganhou duas vitórias? Tá ganhando. Quantas. O retrospecto ficou quanto, mano? Vocês que passaram na nossa frente? Não. Ah, não, né? Tô falando de desculpa. Título, pastor. Desculpa, né? Confronto aí, direto. Quem tem mais, Manão, vitória? Vocês passaram ou não? Com duas vitórias não conseguiu passar ainda? Não conseguiu passar ainda? Para, Manão, para. Você é freguês. O Venturini tem 70. Ele tem razão. Freguês. Empate técnico, e vão bater na cara de vocês no domingo. Segura nós aí. Calma. Momento Sem Parar acabou. Calma, vamos lá. Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Alô. Alô? Opa, quem fala? É André. André do quê? André Herbert. Herbert Richards. Isso. E quantos anos, André? Eu tenho 32. 3.2, RG. Ah, agora não tô com vontade de falar porra nenhuma. É? Que é isso, RG? Ah, RG, calma. Você se revoltou? Puto com esse... Por quê? Com quê? Por quê, RG? Tô com vontade agora. Fala aí, RG. Vou falar. Fala! Pô, vai tirar o cara do time do co-irmão. Ah, gente, você tá magoado. Ficou chateado também, RG? Tá triste com isso. Ficou chateado. Clássico completo, gente. Pode bater, então. Pô. Ai. Sacanagem, agora, né? Tá vendo? A RG ficou triste. Tá vendo? Tá vendo? O STJD quer desestabilizar o Corinthians. Acho que não vai conseguir. Não é possível. Não é possível. O melhor time do campeonato. Não pode ser. Vamos ganhar o campeonato com o Casim. Pode tirar o jogo, não tem problema não. Vamos ganhar com o Casim, irmão. Ô! STJD, caipira. Qual que é o bairro que você mora aí? Eu moro na Vila Formosa, veja. Ah, então é santista. Por quê? Cemitério da Vila Formosa, mas não tem nada a ver. Nossa senhora, que isso. Nosso cemitério da América Latina, o cemitério da Vila Formosa. Você já deu uns rolê à noite? Você é meio gótico ou não, André? Não, já fui. No passado já fui, hoje em dia não mais. Ô, Marcão, por que você não vai dar o job, hein? Ah, juiz! Hein? Aproveita. Ué, isso. Você tá pegando no meu pé. Não, agora, o que, que o cara vai fazer no cemitério se não for pra acompanhar o enterro, né? É verdade. Aproveita. Que é triste, né? Hã? É triste. Não, o cara falou, não, fui dar uns rolê lá. Não, na moral. Uma vez eu fui naquele lá que a gente trabalhava em frente ali na Doutora Arnaldo lá. Eu fui naquele lá do Araçá, lá, cara. À noite, assim, cara, é um... Você foi à noite? Não, uma vez saindo da rádio... Marcão é louco, velho. O Zé Antônio tinha pedido pra eu ir lá falar uma missa de um amigo dele lá, não sei o quê. Aí eu tinha passado lá na hora de ir embora pra minha casa, velho. Marcão, você me desculpa, cara. Você tinha medo de apagar a luz lá na Doutora Arnaldo? Nossa senhora. Mas mesmo tendo medo, eu sou um cara curioso, velho. Eu tive que vencer o meu medo, velho. Acabava o programa, o Marcão que trancava a rádio, né? Tinha que subir dois lances. Ele tinha que subir dois lances de escada até a casa da Dona Natália. Ele tinha medo. Falando, mas vou te falar. A casa da Natália era no nono andar. Tava ele tinha medo de subir. Subir até o oitavo, depois tinha que subir mais um lance. Isso, Vai vendo. Aquele ele tinha medo desse tamanho. Vai vendo. Era uma coisa grotesca. Lembra o elevador? 3 em 3 degraus. Pô, mas os caras vão no cemitério. Os caras vão no cemitério e fazem amor lá, velho. Em cima das campas. Os caras não estão nem aí, não. Aí tirou uma vez pra fazer uma... Vírus aí. Que o Zé tinha pedido lá. E aí? Não, mas o cemitério do Araçá ali, cara, à noite, ele não é assustador assim, cara. Mas, mano, qualquer barulhinho que passa do seu lado ali, você trava, né, velho? Caiu ali. Aí, ó. Ele travou, já travou. Tá travado, hein? Travou. Com medo. Travou. Com medo. Vamos lá, vamos tentar mais um ouvinte aqui qualquer no momento sem parar. Vamos lá, mais um. Alô? Alô? E aí, rapaziada, eu de novo, Reginaldo Porteiro. O corintiano mais honesto que a gente conhece. Você não é fraco não, hein, Reginaldo? É nóis. Vai, Corinthians. Tá sem trabalho aí, Reginaldo. Vamos ganhar essas porcadas, cara. Não, vai ganhar porra nenhuma, trouxa. Vamos na portaria aí, seu mané. Nós vamos começar a jogar em cima de vocês. Honesto Catso. Honesto. Vai tomar a naba aí, segura a naba, filho. Não vai acabar. Estamos num momento sem parar, cara, então a gente vai ter que ser bem rápido. Rapidinho. Mas, por exemplo, agora o STJD vai denunciar o Jô, na próxima semana ele será julgado, e ele pode pegar aí talvez uma pena que o tire do restante do Campeonato Brasileiro. E aí, irmão, você acha que vai fazer muita falta se o Jô for punido de fato? Ah, faz, viu, mano? Faz sim. Mas, de repente, quem sabe o Casinho não faz um gol aí em cima da porcaiada aí. Mas o Jô ele joga contra o Palmeiras. Ele vai jogar? Julgado, possivelmente. Quero completo. Mano, então domingo pode ser a despedida dele? Sim, é o completo. A gente ganhando deles, pronto. Mas domingo pode ser a despedida? Porque muito se comenta que o Jô pode ser vendido no fim do ano. Se ele é julgado e perde o resto do campeonato, domingo é despedida. Pode ser. Por quê? Mas não, pera. Triste isso, hein? Peraí, quantos jogos ele... De 4 a 12. Não, mas não vai pegar isso tudo. Nunca pega. 12 o Jô, vou falar sério, mano. O Jô vai ser julgado, ele deve pegar um jogo ou dois. Só acho que 4 jogos. Dois jogos, peraí. Sai bem. Só que 4 jogos é muito pesado, hein? Não, mas você pode desqualificar. É que o Jô foi enquadrado aqui, se eu não me engano, no artigo de agressão. 171. Mas tá na cara que ali você pode colocar ali como se fosse talvez uma jogada hostil. Inclusive, árbitros que viram aquele lance dariam o cartão amarelo pro Jô. O cartão amarelo tiraria o Jô do jogo contra o Palmeiras. Então tá na cara que pode ser até que nem seja julgado nesse artigo e que desqualifiquem isso daí pra que ele possa cumprir de uma outra forma. Eu acho que não pega, mano. Eu também acho que não vai pegar. Apesar de eu achei que ele foi maldoso, ele não precisava fazer aquilo, né? Ele tinha que ser julgado. Entendeu, mano? Eu não tô porque falar, não deve pegar, acho, mas deveria ser punido na hora. Foi maldoso. Ele foi estúpido. 8 jogos? Ele foi estúpido. Não, foi. Porque o Jô ele sabia que ele tinha 2 cartões amarelos e o próximo jogo seria contra o Palmeiras. Por mais que o Rodrigo possa ter dito alguma coisa pra ele ou pisado nele, que se dane que o Rodrigo possa ter feito, ele tinha que saber que ele poderia comprometer o time do Corinthians na partida mais importante do campeonato até agora. E outra coisa, esse jogo de domingo. E outra coisa, né, mano? Ele poderia ter sido expulso até, nem amarelo, hein? Expulso. É pior ainda, né, do árbitro. Não é verdade, mano? Do árbitro, ele poderia ter o cara já poderia ter mandado o jogo pra rua, mas verdade, né? Tem razão. Mas, ô Reginaldo, domingo eu acho que é o dia D do Coringão. Se o Corinthians vencer o Palmeiras, acabou o campeonato, cara. Acabou e aí, mesmo. Cara, o que você pensa respeito dessa partida aí? Acabou, ele. Acabou. Se ganhar, acabou. Tá lá, atendendo alguém lá. Oi, o Reginaldo foi atender o Reginaldo, esquece os moradores aí, velho. Que é isso? Ô, Reginaldo, a pergunta que eu te fiz foi a seguinte, cara. Desculpa aí, já foi. Já foi, despachou o morador, mas vamos lá. Reginaldo, eu fiz uma pergunta pra você com relação ao clássico de domingo. Eu entendo que esse jogo é a final do campeonato. Se o Corinthians vencer o Palmeiras, ele abre 8 pontos de vantagem e acabou o campeonato. O que você pensa a respeito disso? Sinceramente, você, mano, os dois times que eu quero que o Corinthians não perca, é pro São Paulo e pro Palmeiras. Esses dois, o Corinthians tem que ganhar. Ah, então deixa comigo. O São Paulo, né? Paulo a gente não pega mais, né? O Palmeiras eu sei, mas tem que ganhar, principalmente do Palmeiras. Pelo amor de Deus, perder pro Palmeiras não dá. Mas vai perder, vai ficar engasgada. Mas uma coisa, o Domênico tá certo. Pô, tem grade, hein? Você não mora, você mora em andar alto? Não, eu moro aqui na Pompeia. Tá, mas é em andar alto ou não? Não, é casa terra. Mas o que que eu tô certo? Ah, casa terra, tudo bem, porque se fosse andar, eu ia mandar colocar umas grades na janela. Não tem necessidade disso, não. O que que eu tô certo? Não, ele falou uma coisa, eu tô certo. Não, fala assim, o Domênico tá certo. Tipo assim, se o Corinthians perder pro Palmeiras, vai complicar. Mas ó, vamos falar sério agora, analisando. Olha aqui, ó. Vamos lá, analisando o futebol. Sem zoeira, nada. Vamos analisar aqui, ó. Se o Palmeiras perde para o Corinthians, acabou o campeonato. Desculpa, não adianta nem o Santos ganhar. Acabou o campeonato. Porque volta também, Sombra, o ânimo, a vontade dos caras. Pô, ganhamos do Palmeiras. A confiança. Exatamente, mano. A confiança. Com certeza, com certeza. Você tá certíssimo. Se empatar, dependendo do que aconteça contra o Santos, lá que vai jogar contra ele. Atlético Mineiro. Em casa, né? Se o Santos vencer o jogo. O campeonato ainda tem 3 pontos do Santos e fica 5 do Palmeiras. Eu acho que fica aberto, aberto mais ou menos. Mas se o Palmeiras ganhar do Corinthians, o Corinthians perde o campeonato. Não, é complicado. Eu acho que perde o campeonato. É complicado. Porque o Corinthians... Porque, assim, o Palmeiras e o Corinthians sempre foi um jogo muito complicado entre os dois, né? Onde um time, quando ganha, né, mano? O mano sabe, o mano conhece o futebol. Não estamos zoando nada. Quando um ganha, o outro fica abatido. Não tem jeito, fica mesmo, é verdade. Dá uma balada, né? Dá uma balada. Não, mas você tá certo, Domênico. Mas é verdade, gente, eu não tô... Se o Corinthians ganhar do Palmeiras, aí sim. Mas também se perder, vai complicar. Não, mas eu não vou julgar até o Domênico Gato. Eu concordo contigo com relação à vitória e à derrota. Mas o empate eu vou discordar, porque o empate, matematicamente, pro Corinthians pode ser que não seja um resultado ruim. Mas psicologicamente é. Você acha? Eu precisa da vitória. Eu acho que é. Mas, mano, ele não perdeu. Mas não perdeu pro Palmeiras. Mas eu não tô aqui julgando. Não, mas ô Domênico, eu não tô julgando só a parte matemática. Eu acho que nesse momento a parte emocional ela vai pesar mais do que a parte matemática. Porque o Corinthians ele tá jogando mal e tá sem confiança. O time do Corinthians hoje é um time que não tem confiança. E a única forma do Corinthians ele adquirir novamente e readquirir uma confiança nesse campeonato brasileiro é vencer o Palmeiras. Porque você dá um up no psicológico. Então eu vou... Porque o empate, ele deixa o Corinthians aí numa situação matemática teoricamente ainda confortável, mas a torcida ainda vai continuar. Pô, mas o time tá jogando mal. Então eu te faço um questionamento pra você. Sim. E se esse empate ele vier de uma forma diferente? Por exemplo... Vamos supor. O Corinthians empate heróico, você tá falando. É, isso. Porque também existem empates e empates. Por exemplo, existe um empate que o time não joga porra nenhuma e encontra um gol. Tá. Mas vamos pôr mais ou menos o que aconteceu no primeiro jogo, onde o juiz estragou o jogo lá, no negócio do Gabriel. Só jogou um time no ataque e o Corinthians, numa bola, foi lá e fez o gol. Beleza, ali foi uma vitória, mano. Mas vamos supor que tivesse perdendo de 1-0 e empatasse aquele jogo. Aquilo é empate heróico. Entendeu? Você não acha que talvez isso não anime ou não? Ou também Mas é porque eu acho que não, e aí eu vou repassar também a pergunta pro Reginaldo. Eu acho, Domênico Gato, que o Corinthians ele tá precisando de uma vitória convincente pra tirar um pouco do peso. Com certeza. Por mais que você empate de forma heróica um jogo, você meio que atenua uma situação, mas você não resolve. Agora, uma vitória em cima do Palmeiras, você elimina um rival direto pela conquista do título. Também, né? Com certeza. Então, o Corinthians precisa realmente agora de algo que seja extremamente contundente. E algo contundente nessa altura do campeonato é vencer o Palmeiras. Com certeza. Não, tá certo. É isso. Reginaldo. Oi, pode fazer merchan? Pode, mas todo é só te fazer... Não. No McDonald's. Beleza, já é um par de vouchers da Mac oferta do McDonald's. Fala aí. Só fazer uma pergunta, porque tá todo mundo questionando muito isso aqui, até nas mídias sociais. Sim. Se o Corinthians perde o brasileiro, Carilli, vai pro chuveiro? Ser sincero pra você, eu acho que sim. Eu acho que não fica com ele, não. Fica um ambiente ruim, né? O Sombra tá querendo tumultuar, Reginaldo. Não dá, eu acho que não. Não vai na do Sombra, não, Reginaldo. Não tem pique, não, mano. Não tem pique, não. Porque se perder esse campeonato, vai ser complicado. Tá querendo tumultuar. Você vê uma coisa. Olha só, o Carilli pegou uma responsabilidade que não tinha. É. Porque ele chegou como treinador, tô começando e tal. Foi ganhando aí, foi chegando, tô em primeira muitos pontos, pegou a responsabilidade que não existia pra ele. Você vê? E agora, olha aí, os caras acham que ele vai cair fora. Tinha que recusar a efetivação. Eu quero continuar sendo interino, deixa o interino. Imagina, RG, a chance da vida do cara, tá? Mas deu sorte, renovou por 2 anos. Aí, Sombra, mas fala pra mim, por que com o Corinthians, o que aconteceu com o Corinthians pra jogar desse jeito, hein? Aí, Sombra, explica. Mudou, né? Vai, Sombra. Eu já falei aqui o que eu acho, hein? Ei, Domênico, o que está acontecendo? Olha, será que é algum, sei lá, algum salário atrasado? Não, já tem a fama de cavalo paraguaio, né? Efeito Chapecoense. Não, esse aí esquece. Cavalo paraguaio não é o Corinthians, jogador de bola. Esse camarada pra mim... Gambá paraguaio. O Paraguai nunca foi jogador de bola. Eu vou ser sincero pra você. Eu já falei, viu, Reginaldo? Já falei aqui. Não é o normal do Corinthians isso aqui. Mas ele estava acima da média. Acima do normal. O que o time representava e poderia mostrar tecnicamente não era o que estava apresentando no primeiro turno. Isso é óbvio. Tá complicado. Mas também não é muito abaixo do que está acontecendo. Porque eu acho que o Corinthians, ele tem um time de 11 jogadores bons. Bons, ponto. Nada de espetacular, nada disso. Bons jogadores, um time. Mas quando precisa de reserva, não tem. É, tá complicado não tem. Mesmo. Você vê aí que não tem, né? O Jô vai sair pra ele. Ah, por Casim. Não dá, desculpa. Não dá. A gente não pode dá, até falar qualquer tipo de... ajudar, não, vai, agora vai. O fanatismo, não. Mas vamos falar sinceramente, o Casim não dá, né? O Jô é um jogador muito bom. E o Casim é ruim. Essa é a verdade. É, eu acho que o Corinthians teve um primeiro turno, acima da média. E acima da média, porque algumas agremiações que estavam disputando, às vezes largaram o campeonato. O Grêmio foi um time que largou. Sim. Palmeiras teve duas, três... Na segunda rodada com o Chapecoense, jogou com o time reserva, velho. Segunda rodada, largou o campeonato. Então, alguns times largaram o campeonato. O Corinthians, não. Foi se aproveitando e foi pondo ponto na frente dos outros. Teve dois jogos cruciais do Corinthians, que eu ponho nessa balança, que são 6 pontos ganhos, que fizeram uma diferença desgraçada. Grêmio lá e Palmeiras na nossa casa. Foi o ponto realmente fora da curva. Mas aí é mérito também. E o mais fora da curva, ainda, é quando perdeu, os outros perderam também. E quando perdeu, os outros perdiam. Também tem a ver. Eu não esperava que o Corinthians ganhava do Palmeiras lá, não. Sinceramente. Não, mas então, foi o ponto fora. Não. E nem do Grêmio. Não, vou falar sincero aqui. Esses dois aí era o meu medo. Não. Mas é isso, Corinthians. O Reginaldo é muito coerente. Não, mas aconteceu, é isso que aconteceu. Dá um abraço pro mano aí, Reginaldo, só pra finalizar. Quantos títulos mundiais tem o Corinthians? Quantos? Pra mim, mundial só tem um. Ah, então tá bom. Boa, mas tem dois mundiais, o Corinthians. Só não chama o cara de dar certo. Chama de dar certo, gosto bem. Mas respeita ninguém. Tem um e meio agora. Agora é um e meio, Reginaldo. É um e meio. Cartão amarelo pra você aí. Mano, toma amarelo. Reginaldo ganhou uma Libertadores, não ganhou mais? Boa, daí, então, pra você, a França não é campeã do mundo. Fala bobagem, nosso cego. Ah, juiz de novo. Dá o cartão vermelho pro mano aí. Ah, não sei. Vermelho pra você tem um mané. Vai, tchau. Ah, juiz. Tomara que invadam o teu prédio. Segue o jogo. Sem falatório. Reginaldo. Um abraço pra você, Reginaldo. Parabéns, Reginaldo. Parabéns, Reginaldo. Corintiano mais honesto. Tchau. Você já fez o merchan, ganhou. Passou, tchau. Corintiano mais honesto do Brasil. Manda um abraço pro amigo meu, Adonias, aí deve estar escutando você. Adonias, meu amor, Adonias, meu amor, Adonias. A cara do mano tá puto. Valeu, Reginaldo. Não, mané. Ô, Sombra, você vê só uma coisa. Cara, muito sério. Sombra, você vê só como, quando às vezes o cara é honesto, ele é maltratado no Brasil. Honesto e trabalhador. Não, é honesto, maltratado no Brasil. Não, essa é a verdade. Ele é achincalhado. Torneios organizados pela FIFA, eles disponibilizam uma vaga pro país 7. Sempre foi assim, inclusive na própria Copa do Mundo. Mas explica isso. Ele precisa se informar melhor. Ele precisa se informar melhor. É um e-mail. Ele precisa se informar melhor. Tá faltando informação pra ele. Foi um momento imperdível, sem parar. Começou bem, terminou excelente. Sem parar, sempre com grandes novidades. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 1000 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo, espera o sistema desbloquear o Sem Parar. Isso leva poucos minutos, tá feito, é só sair usando, até na hora da pressa. O Sem Parar ajuda a resolver sua vida, simples assim. O Sem Parar agora a vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. É. Estádio 97 também no oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel. Vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt. McFritas Cheddar Bacon. E o novinho Cheddar McRib Barbecue. Com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mano, você queria falar um negócio pra mim, não é? Opa, tem um recado especial, Sombra. Se liga só, atenção, diga, rapaziada. Esse recado agora é pra você que é atacadista e distribuidor também, hein? Epa. Sabe aquele aperitivo que não pode faltar no seu estoque e que todo fã de futebol adora? Claro. Claro que eu tô falando do Mendorato, o amendoim douradinho da Santa Helena. Esse amendoim é top demais. A Santa Helena é a maior especialista em amendoins do Brasil e cuida desde o plantio até o produto final. Ali, na hora que você embala o produto, é show de bola. Com os principais campeonatos do Brasil chegando na reta final, Sombra, a procura pelo Mendorato só tem aumentado. E você, rapaziada, vocês aí que são distribuidores e atacadistas aí, já abasteceram o estoque? Então aproveitem agora, sabe por quê? Eles estão fazendo uma campanha, uma mega campanha, inclusive, na Grande São Paulo, voltada para todos os fãs de futebol, Sombra. Então você que vende ou distribui Mendorato, fica ligado. Coloque o Mendorato no ponto de venda e você vai ver como ele vai girar rápido, vai dar um gás nas suas vendas. E lembre-se, o original é só o da Santa Helena. O Sim. melhor do amendoim. Mendorato, seu parceiro de futebol. Um abraço pro Daelcio, palmeirense, fã do Domênico Gatto. Boa, Daelcio. E pro Giovanni da Viel, tá bom? Todo mundo trabalhando aí com o Mendorato nos seus atacados. Boa. Parabéns. Boa. Tá bom? Estádio 97 de Energia 97. Oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. Daqui a pouco o movimento das estradas com Cláudio Mota. Salve, salve, rapaziada do Estádio 97, Wesley Palmeirense de Guarulhos. Ô, mano, o Corinthians é aquele doente que tá sofrendo no hospital, cara. Com os aparelhos ligados. Só dependendo de uma pessoa ir lá desligar pra acabar com esse sofrimento. Eu creio que o Palmeiras vai fazer isso no domingo pra vocês, cara. Vocês estão sofrendo, estão capengando. Então o Palmeiras vai desligar os aparelhos pra vocês aí no domingo. Pelo menos assim acaba esse sofrimento, beleza? Deixa eu te falar. O Corinthians. Leve aí que eu tô te falando. Abraço. Tá bom, vamos lá. O Corinthians é um doente no hospital. O Corinthians é um doente no hospital, mas ele tá amparado aí por uma mega estrutura. O Palmeiras é aquele doente no hospital que tá no pronto-socorro público, velho. Mega estrutura? Que mega estrutura? Mega estrutura, bacana. A margem matemática que o Corinthians tem pro Palmeiras hoje é uma vantagem extremamente segura, irmão. Pois é. Falador passa mal. Vamos ver. Quem tá falando é o humano aí, não sou eu. Falador passa mal. Mais uma cordetada aqui no estádio. Oferecimento de Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Sou no Parejas, Vila Rio de Janeiro. Eu tava vendo o Mota passando as notícias aí do Militão aí. Eu costumo ouvir a rádio aí, o programa, com rádio alto, né, mano? Juro por Deus, eu fiquei com tanta vergonha que eu até abaixei, tá? Não, peraí, vamos voltar, volta. O Mota passa com rádio alto, né, mano? Juro por Deus, eu fiquei com tanta vergonha que eu até abaixei, cara. Medo de alguém ouvir, eu fiquei com vergonha, cara. Não sei como é que o Mota paga as contas dele, né? Sendo que ele recebe de capim, né, o pagamento dele. Não. Boa noite, pessoal. Que isso? Não. Olha, que isso? Esse tipo de... Aí não. Vem falar com a produção. Que isso. Pô, esse tipo de mensagem. Pode ir. Que agressivo. Não pode passar isso, não. É muito agressivo. Pejorativa. Isso não pode ir pro ar, gente. Pô, não pode passar isso, não, velho. Isso não pode ir pro ar. Que isso. O Mota é uma figura querida, nossa. Querida. Eu divido capim com a mãe dele. Juiz. Calma, Cláudio. Mãe, não. Que isso, cara? Pô, fala que o cara come capim de sobremesa. Não é só capim, tem um quarto de alfafa. Tem toda uma forma. Já experimentou, né? Já experimentou, né? Mas é brother. Brother o caramba. Quero chamar a sua atenção. Agora, papo importante, ó. Se você não quer falar bobagens no futuro, se você quer ser um cara que tem que ter formação de primeiro mundo, atenção. Você não vai usar o Mota. Tá indo embora. Atenção. Já parou pra pensar realmente o que você pode fazer a diferença no seu futuro? Existem muitas opções de faculdades. Aí foi embora. Ô, Bota, volta aqui, você vai dar um movimento das embora. Estradas foi, aí. Foi embora. Foi embora, tá puto. Foi embora. As pessoas querem saber, tem muito nego que não tem. Os caras ficam maltratando o moto. Foi embora. Daqui a pouco o Marcão vai passar o movimento aí pra quem quer ir passando. Então, ó, hoje existem muitas opções de faculdades, mas como que você vai escolher a certa? É necessário conhecer muito bem os diferenciais e o desempenho nas avaliações oficiais do MEC. A ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, tem a força do ensino do Grupo Etapa. Opa, qualidade. E obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. E são muitos os diferenciais. Atendimento, você tira dúvidas direto com o professor. Se você tem orientação profissional, todos os professores atuam no mercado de trabalho. Lá tem simulação de processos seletivos na ESEG, núcleo de empreendedorismo, laboratório de inovação tecnológica. E com todo esse suporte, os alunos da ESEG obtêm altos índices de empregabilidade. Tem uma formação realmente forte. O mercado reconhece isso. Os alunos estão se formando, estão se empregando nas principais empresas do Brasil, atuando dentro e fora do país. E para o primeiro semestre de 2018, a ESEG está com condições únicas, únicas mesmo, para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia da computação. Inscreva-se no vestibular no site eseg.edu.br ou utilize sua nota do Enem, eseg.edu.br. ESEG, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Agradecer a presença do Estranho no Ninho. Boa! Foi Emerson. Emerson. Valeu, Emerson. Vou te abrir o microfone aí. Boa. Pô, valeu, Sombra. Obrigado mesmo. Eu nunca imaginei um dia estar aqui, apesar de ser ouvinte antigo da rádio, e pensar que há um tempo atrás eu estava numa UTI de um hospital, né? Caramba. E hoje eu estou aqui com vocês. Pô, é emocionante. É, já tá zero, irmão. Boa, nós. É, tá zerado. Valeu, já. Você não tem, tava melhor que o moto, hein? Então, cara, graças a Deus eu não fiquei com o grau de deficiência do moto, né? Nossa. Eu agradeço a Deus por isso. Que moto que deitada de novo. Agora, olha. Nossa senhora. Olha, o que eu tive foi sério pra caramba, porque não sabia nem se eu ia mexer o lado esquerdo do corpo, mas graças a Deus deu tudo certo. Caraca, velho, mas olha. Fala aí, estiramento. Estiramento. Aê! Mota, perdeu o emprego, Mota. Ô, Sombra, manda um abraço. Mas você não entendeu, Mota daqui porque fala estiramento. É por isso. Sombra, rapidinho. É, hoje é aniversário da minha esposa, a Priscila. Mandar um beijão pra ela. É, ela teve comigo todo esse momento difícil que eu passei. Eu amo muito ela. Obrigado, Priscila, por você ter me acompanhado nessa jornada difícil. Mandar um beijo pra minha filha, que também sofreu bastante, mas imagina, graças a Deus, hein? A gente superou. É, qual o nome grupo dela? Tricolocos, Emily. Pro meu grupo Tricolocos lá, que os caras é 100% estágio 97, todo mundo falando pra... Fala, boa. Mas é muita emoção, você não consegue falar de futebol fora. Fala muitos nudes lá, no... Não, então, esse grupo... Rola uma zoeira legal lá, rola muita zoeira, mas lá, não tem nudes porque tem mulher, mas tem os Proibidão, que esse é o que eu gosto mais. Proibidão! É o Tricolocos 2. A sua mulher não se importa, você ficar vendo... Então, como meu celular tem senha, né, tá tranquilo. Sabe. Você deixa você vai dar sabendo agora. Problema, fica em cima da mesa, né? É tipo que a mulher do Mano também não liga, não. É. Ah, mas o Mano é pau mandado. É, ele fala do filhão. Ele fala do Marcão, mas pelo que eu vi do celular do Marcão aqui, parabéns, Marcão. Você é uma torcida do Tricolor. Quem abastece o Marcão é o Mano? Venturini. É o Mano? Não, mas a pornografia move o mundo, cara. A mulherada não pode ficar brava com os maridos, porque, cara, isso é do homem. Gera emprego, mano. É instinto, é. Ô, mano, com a mulher sabe que você recebe coisinha, hein, mano? O quê? Os nudes aí? Os grupos aí? Mas lógico, velho. A mulher que fala que, ai, meu marido não vê, é porque a mulher não sabe o que tá acontecendo então na vida do marido. O homem é movido pela pornografia, cara. E mais, eu queria aproveitar esse espaço pra rebater barbaridades que eu vi no programa Morde a Sopra hoje às 10 da manhã. Como assim, barbaridades? Barbaridades. Triste a gente ouvir. Uma psicóloga formada. Então, ela é formada e explicou a verdade. A verdade. Um locutor com domínio coelho com o gato, defendendo que existe amizade entre homem e mulher. Só melhor, não defendi. Para, homem só não é amigo de mulher. Lógico que é, lógico que é. Só amigo de mulher se for cabeleireiro. Só se ela for feia. Olha aqui, ó. Que feia. Se ele for feia. E se for viado, se for gay. Olha aqui, ó. Olha aqui, lá fora falando que é verdade. É verdade. Vem aqui, Raquel. Vem aqui, Raquel. Vem aqui, olha aqui, ó. Olha a sua amiga aí. A Rose Vilela é uma mulher que estudou psicologia. Ela sabe do que fala, rapaz. Mais tá ou louco. Menos, mais ou menos. É, tá sim. Louco. Raquel, existe Raquel. Amizade entre homem e mulher? Existe. Desculpa. Ainda nós. Nós, Raquel. Ainda bem. É, eu sou amiga do Jimmy. Aí ele nunca tentou nada com você. Mas ele não é meu amigo, não. Mentira. Nunca tentou nada. Nunca tentou nada. Jimmy Soler não é seu amigo. Tá vermelho porque Jimmy. Jimmy, vai lá no microfone e diz se você nunca teve sonhos eróticos com a Raquel. Nunca. Nunca imaginou. Teve fantasia. É sua amiga? É sua amiga? É sua amiga? É sua amiga? Jimmy, você come. Aqui, ó. Eu provei. Olha aqui, ó. Eu hoje provei. Eu junto com doutora Rose Vilela e agora mais duas personalidades que fazem o WhatsApp aí, que está sensacional. São amiguinhos da Rose. São amiguinhos da Rose. Não, senhor. São amiguinhos da Rose. Não é isso. A psicologia explica. Eles não acreditam. Essa corja aí. Mas nada vai fazer. O homem não é acredita. Amigo de mulher se ela for feia ou se ele for gay. Não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Ah, não. Então você acaba virando... Quando vira uma amizade, é como se fosse um irmão. Não dá. Exatamente. Vira amizade? É um irmão. Era o que antes? Não, sempre foi amizade no nosso caso. Ah, bom, não. Você falou que irmão. Uma amizade. Então irmão. Só quero falar pra Raquel que eu jamais quero ser seu amigo. Cuidado comigo. Cuidado comigo. Ô, Sombra, mandar um abraço rapidinho aqui, ó, pro Adriano. Obrigado. Pro Adriano corintiano, pra galera do Barcelona, que é o time que ele joga, pro Manezinho palmeirense, pro Johnny palmeirense, pro Sérgio São Paulino, os filhos dele, Lucas e Vinícius São Paulino, e pro Maguzão São Paulino também. Deixa eu mandar um beijão. Maguzão. Deixa eu mandar um beijão pro Diego. Tô chegando aí, Di. Parabéns, meu filhão. E Vila Maria em festa hoje. Bora! Boa, RG! Parabéns, RG! E fim de semana prolongado, bacana, Santa bacana. Isabel, hein? Que delícia, hein, velho? Bacana! Filha da mãe, velho! Santa Isabel, paraíso da Grande São Paulo, é nóis! Nossa, você imagina o inferno! Nossa. É o paraíso, você imagina o inferno! É Carpet Red! Carpet Red ele vai e volta que tem programa amanhã, viu, RG? É, tem programa. Ó, gente, amanhã estádio vai ser ao vivo, hein? Ao vivo, hein? Isso é pros novinhos, não pra quem tem 18 de casa. Ô, louco, aí, ó. Ainda bem que eu irmão agora. Deu uma porrada. É, agora, nem mano. Todos têm 18. Uns têm 16, 17. 18. 40 e 18. Ah, é. Muito bem, estádio 97. Então, quem ganhou o boné estádio 97 Vista Aérea? Ele, Matheus Chadi. Matheus Chadi! E quem ganhou a camiseta estádio 97 Tent Beach? Vai ficar todo pimpão, ele, Mauro Bateferro. Aê, Bateferro, boa, estádio Bateferro. 97 volta amanhã, 5h30, no oferecimento dos amendoim Santa Helena, nova linha aperitivo Santa Helena, o melhor do amendoim, experimente! Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter extra gol, vai que você pode, beba com moderação. McDonald's, eles chegaram no McDonald's, Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite. E ninguém quer ficar amigo da Raquel. Tchau. Não. Tchau. Tchau, mano. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. 97 FM Radio Show. As tendências e notícias da música eletrônica. Eu sou José Constantino, tá começando mais um Radio Show aqui na Energia 97. Que buenas. 97 FM Radio Show. Segundas e terças, 11 da noite e às quartas, 10 da noite. A energia que te move no seu fim de noite. Energia 97. Sou Alex Manente, deputado federal. Meu trabalho é marcado por ética e coerência. Votei a favor do impeachment da Dilma. É pelo Brasil que nós votamos sim. Assim como votei e sou a favor da investigação do Temer. Nós votamos pelo prosseguimento da denúncia. Porque nós precisamos combater a corrupção onde quer que ela esteja. Participe com a gente. Acompanhe o nosso trabalho pelas redes sociais. O Rei do Óleo Marginal de Tietê está na Avenida Presidente Castelo Branco, 5159. E é 24 horas. Acordou cedo? Passa lá. É de dormir tarde? Passa lá também. Só não cochila na troca de óleo. Passe no Rei do Óleo e use lubrificantes Motul.

Tem 50 nomes mais comuns que os meus? É, tem uns bem comuns, assim, tipo Benício, Lavínia, Lorenzo, em 13º. Nossa, quantos desses daí você conhece? Quantos Lorenzo você conhece? Olha, só meu professor e meu primo. Tá, eu desisto. Mas aí, se quiser saber de mais curiosidades bizarramente inúteis, porém incrivelmente interessantes, então fica ligado na Energia 97, que a gente tá sempre passando por aqui. Meu nome é André Spinelli. Gustavo Fávaro. E nós somos o Cê Não Sabe. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Cê não sabe? Energia 97. A energia que move. Agora na energia. Night Sessions. House music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Fala aí, São Paulo, ótima noite pra você, véspera de feriado e você curtindo a melhor noite do Brasil aqui na programação da Energia 97. Tá no ar, mais um Night Sessions, é o fino da House Music. Tudo que bomba nas pistas, as principais baladas do mundo. Primeiro aqui na Energia, certo? Próxima hora tem André Ponciano, então sobe o som, tá só começando, boa noite, hein? O fino da House Music. House Music. Night Sessions.

Hey.